momento começa a tocar o hino do Londrina, né? Daqui a pouquinho aí vamos ter a execução dos hinos. As equipes já estão ali, já perfiladas, né? No gramadão, 19h07 pelo horário de Brasília. E temos também a nossa central de esportes, Banabel. Dá uma passada aí com o nosso Felipe Dalk. Dalk com você, garotão. E aí, meu amigo, os jogos do futebol brasileiro. Oi, Paulinho, tudo bem, né, Paulinho? Boa noite a você, os amigos ligados aqui na Jornada Esportiva da Rádio Banabel. Hoje, viu, Paulinho, apenas dois jogos aí pelo Campeonato Paulista. São Paulo e São Bento jogam 8h30 da noite no Morumbi e às 9h30 lá no Novelli Júnior em Itu. Tem Ituano e Santos. Estaremos de olho nessas duas partidas pelo futebol brasileiro. E tivemos hoje futebol europeu, né, Paulinho? Tivemos na Champions League a bela vitória do Atlético de Madrid fora de casa por 4-2 sobre o Bayer Leverkusen. Destaque para o Antônio Griezmann, que fez o segundo gol do Atlético de Madrid. Este segundo gol foi o gol em que ele se tornou o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid na competição. E tivemos uma vitória sensacional do Manchester City. Manchester City abriu o placar com o Sterling no primeiro tempo. O Falcão Garcia empatou, o Mbappe virou o jogo. O City fez o 2-2 com o Agüero. O Falcão fez um golaço no 3-2 pro Mônaco. E daí só deu o City. Agüero, Stones e Leroy Sané fizeram 5-3 para o Manchester City contra a equipe do Mônaco. Jogo válido pelas oitavas de final da Champions League, viu, Paulinho? Ok, execução do hino do estado do Paraná no estádio em Londrina, no estádio do Café. Execução do hino do estado do Paraná e o hino nacional brasileiro. Você acompanhou aí a execução dos hinos e agora puxando a fila número 5, França, capitão da equipe do Londrina. Para ali, ó, o perfil dos jogadores e também da arbitragem no Fair Play, passando, cumprimentando os jogadores do Paraná Clube. Londrina jogando com seu uniforme tradicional, Paraná Clube também. Para pouca gente, olha em vez do nosso Edu Brasil, professor Edu Brasil, com já a resposta da questão aí da diferença, né, do valor da disputa na Série B do Campeonato Brasileiro e o pagamento aí pelos direitos de TV. E também agora com a bola rolando dentro de campo, é importante o Paraná Clube também pela Primeira Liga conseguir a sua classificação, porque também dá dinheiro e o Paraná Clube, onde está, tem que tentar chegar mais longe dentro da fase de classificação, ou dentro daquele campeonato que disputa, para conseguir, ó, dindinha do Brasil. É, você veja só, né, Paulinho, a situação do Paraná Clube. Chega num momento desse, na parte financeira, acaba dando a zebra e o Paraná perde aí 400 bagarotes em razão de uma classificação do Londrina no Campeonato Brasileiro do ano passado. Bom, agora é pensar aqui nesse ano, né? Então, o Paraná, que já participa da Liga com uma arrecadação razoavelmente boa, né, para essa competição, tem possibilidade de passar a outra etapa, naturalmente indo e subindo dentro dessa condição, dessas disputas, né, de chegar a uma situação melhor financeiramente. Tem a Copa do Brasil aí no sábado. Enfim, são detalhes em que a equipe tem que se preocupar não só com o futebol. E aí a responsabilidade passa a ser dos jogadores, do treinador, como também da própria diretoria, no sentido de dar qualidades à equipe do Tricolor. E isso a gente, até analisando o que foi feito aí desde o começo da temporada pelos dirigentes do Paraná, pelo seu gerente de futebol, que está, sem dúvida alguma, fez até aqui contratações pontuais, pelo menos a gente tem sentido isso dentro do Campeonato Paranaense, que é um time... claro que a gente não pode dizer que está a 10, 15 graus acima, mas de qualquer forma, aos poucos vai fazendo um bom trabalho o Wagner Lopes junto com o grupo. Esses jogadores estão compenetrados, sabem perfeitamente o que pode o Paraná fazer. Também os próprios atletas já estão pensando lá para frente, porque depende muito no campeonato o desempenho do jogador, porque se ele não tiver um bom desempenho, arrisca ele ficar sem emprego como outras equipes aí até o final do ano. Por isso ele tem que fazer e ter uma participação legal, como acontece já com alguns deles, né? O caso do Renatinho, por exemplo, que já apareceu equipes interessadas. Então, o importante é o Paraná Clube ter um bom desempenho nesta partida, um bom desempenho no sábado, enfim, é isso que a gente está esperando, viu, Paulinho? Muito bem, à esquerda do seu rádio, o Paraná Clube, à direita, a equipe do Londrina, quem dá a saída de bola é o número 9, Rubem Bettencourt, apita o árbitro, tem bola rolando, e agora? Eu tô chegando. Porque a nossa festa empurra e já tem o Paraná Clube com a bola do campo de defesa dominando mais uma vez por ali. Ele, capitão da equipe, Arthur, número 3 do costado, já jogada pela direita, tentava abertura de jogada pela direita, fechou a porta por ali, Paulo Rangel colocou ela pra fora, lateral para a equipe tricolor. 45 segundos de bola rolando, 45 segundos bola rolando, primeiro tempo, Londrina e Paraná é a primeira liga. Você acompanhando pelas ondas da internet, muito obrigado pelo carinho da audiência. Júnior vai pra bola, lá vai pra bola ele, colocando a bola em jogo lá no comando de ataque pra Rubem. Rubem tentou de cabeça. É, ele tem o estilinho do Cavani mesmo, mas é só, pelo jeito até agora, só o estilo. Vamos ver com a bola no pé aí, o tal do Rubem Bettencourt. Muito bem. Paulinho. Só vou chamar ele de Rubem, porque se falar o nome inteiro, eu vou falar o nome inteiro, o jogo inteiro, né? Então, vem pro jogo pela esquerda da equipe do Londrina. Ayrton com a bola, já passou pelo primeiro, passou também pelo Júnior, vai pra linha de fundo, ficou na saudade de Arthur, colocou a bola na pequena área, atenção, tira de qualquer maneira, Kaique fez a festa pela esquerda, agora o jogador do Londrina, o Ayrton, Monique. E se não fosse o Kaique, essa bola ia em direção à grande área, alguém ia tentar a finalização. Sorte do Paraná que aconteceu o corte. A posse já está de novo com o Leque. E viu ali a arrancada que deu um rapaz, hein, seu Edu Brasil. O Ayrton ali engatou a primeira, a segunda, a terceira, só foi parada na linha de fundo. É, e uma bela jogada do ataque do Londrina. Por pouco, o Londrina não abre a contagem. No pressão da Claro, tem ligações para Claro, 800 mega, WhatsApp à vontade, música grátis no Claro Música. E ainda, Claro Vídeo, sem pagar a mensalidade. E a primeira semana é grátis. Faça já uma recarga. Claro, Brezão. Bola parada, primeira falta do jogo aí é para a equipe do Londrina. Rafael Gava ali próximo ao Wagner Lopes. Faz a cobrança, Rafael Gava volta para ele. Fez o toque na quarta zaga para Ícaro. Volta agora pela esquerda, pela direita com o Luizão zagueiro. Lá na direita aciona Igor Bozel. Igor Bozel pelo meio de campo para França. França para Bozel. Ele voltou a bola pela direita. O Panaclube fecha a porta, aperta por lá o Rubem. Junto com ele está pertinho da bola também por ali o Guilherme Biteco. Bola na defensiva da equipe do Londrina. Trabalhando e saindo para o jogo. Rafael ali tentou o Gava jogada, mas ele prefere voltar. Volta de novo lá atrás, para Luizão, número 3. Este zagueiro faz lançamento, e aí, na batida de bola, houve ali um empurrão, segundo a arbitragem do Kaique, para cima do Safirinha. Então é falta pro Londrina aí, Monique. Pelo lado direito, ainda no campo de defesa, a falta já cobrada pelo Tubarão. E já cobrada e já movimentada no setor de defesa, trabalha a bola Ícaro, toca a bola para Luizão. Luizão fica com ela, vem pro jogo o Celcinho. Olha o Celcinho com todo estilo dele, não muda, né? Ronaldinho Gaúcho vai aposentar, ele vai continuar aquele cabelo dele, ele igualzinho o Ronaldinho. Trabalha a bola com ele, Ícaro pela esquerda, dominou, tocou, vem pro jogo Ayrton, é pela equipe do Londrina. Puxa a bola pro meio, tira por baixo, aparece para cortar o Bruno Cantanhede e já vem ele. Mais uma vez, Rubem movimentou a bola na direita, boa bola, Bruno Cantanhede tá com ela, vai pra linha de fundo, acelerou a jogada, fez ali o quarto para ser marcação, bola para Guilherme, passou pelo Biteco, a bola ainda não teve domínio. Na primeira boa chance do tricolor, a bola passou pelo Biteco, ele não dominou, Monique. O Bruno Cantanhede, né, Paulo Sérgio, fez uma bela jogada pelo lado direito, cortou a marcação e tentou o cruzamento a meia altura dentro da área. Passou pelo Biteco, não passou pela marcação do Londrina, que tirou a bola de dentro da área. Chegou o tricolor. Na continuidade, o Safirinha, ele tentou ali, o Safirinha, né, tentou a jogada individual ao bloqueio do tricolor, funcionou e a bola saiu pela linha de fundo, só tiro de meta para o goleiro Marcos cobrar, não tem pressa nenhuma. De segunda a sábado, às 8 horas da manhã, programa Luiz Carlos Martins, com toda a turma do rádio, para você ligado aqui na Rádio do Coração. Luiz Carlos Martins, ele faz com o coração. São os primeiros movimentos da primeira liga para você ligado aqui na Banda B, 4 minutos e meio de bola rolando, 0 a 0. Levantamento do Biteco, quarto no meio do caminho, vai atrás da bola o Rubem. Tenta por ali, não consegue, aparece no corte da jogada o Ícaro, vem pro jogo. Já toca a bola por aqui pelo lado esquerdo, movimenta, faz o toque, Fabinho recebeu, tentou voltar por ali pro Ayrton, não deu pra ele. Recuperação de bola da equipe do tricolor com o Júnior. Lá vem o lateral tricolor, tocando a bola para o Biteco de primeira, tocou pra Cantanhede, pelo meio pra Rubem, não chega do número 9 da equipe do Paraná Clube, faz o corte aqui atrás, Ícaro, pelo meio de campo, recebe mais uma vez por ali, Fabinho dominou a bola, recebeu, tocou pra Rafael Gava, esse fica difícil, tem dois na marcação dele, por baixo, apareceu bem por ali, 5 no costado, Johnny, bola pra fora, lateral pra equipe do Londrina, bem na junção do meio de campo, lateral pela esquerda, já cobrado. Banda B Curitiba, Banda B do Brasil. Você ligado pelas ondas da internet. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você pode mandar seu alô através do 84070550. Opa, não tem na memória do seu smartphone? Banda B? Então coloca aí 984070550 e manda um WhatsApp, um alôzinho pra gente aí. Ou através do nosso teleatendimento. Hoje com ele, mais uma vez aqui no 3240-7500, o nosso Roberto Romanovski. E na defensiva tricolor, agora se atrapalhou inteira, a bola recuada para o goleiro Marcos, a bola saiu, é lateral ou escanteio, né, Monique Vilela, para o Londrina. Isso, lá pelo lado direito, a favor do Tubarão. Londrina, escanteio, lado direito, Paguari formado na grande área da equipe do Paraná Clube, partiu para a bola do segundo pau, quem é que sobe de cabeça, apareceu para dar uma cabeçada por ali, o jogador da equipe do Londrina, França. É, o França também, é, dividiu bola com todo mundo ali, saiu à direita do gol. Do Marcão, é tiro de meta para o tricolor da Vila Capanema. E do Brasil, já com 6 minutos de bola rolando e os primeiros momentos. Uma chance de cá e uma chance de lá até agora, hein? É, duas oportunidades, né? Tanto do Londrina como do Paraná Clube, jogo equilibrado. As duas equipes procurando o jogo, né? Procurando atacar, o que é muito importante. Pode ser que com isso não há aquela história de ficar atrás esperando o adversário, esperando esse. O detalhe é no ataque, olha o Paraná. Cantanhede com a bola, foi pro chão, atenção! arbitragem do jogo manda seguir, inclusive dá o que? Tiro de meta aí, o Monique Vilador escanteio, porque a última tocar na bola foi o seu Ayrton. Isso. Exato. Na tentativa do Cantanhejo, né, de ficar com a bola, e o Ayrton colocou pela linha de fundo. Teve uma reclamação, o Jonas Pessali recebeu o cartão amarelo, Guilherme Biteco na cobrança do escanteio. Pessali, que ainda não pegou na bola, já recebeu o cartão amarelo. 7 minutos no toque do Zaza no primeiro tempo. O juizão da partida, seu Francisco Paula Santos Silva Neto, todo esse nome, hein, do Rio Grande do Sul, pede para segurar. O Rubem tá lá dentro da grande área. Também o Ryan tá lá dentro também. Ryan tá lá dentro da grande área. O Arthur também tá lá pra guarda informado. Partiu o Biteco pra bola, no segundo pau. Arthur de cabeça pra fora à direita do goleiro Alan Monique. Tava lá o capitão do Paraná Clube pra cabecear. No segundo pau, Paulo Sérgio subiu junto com ele a marcação também da equipe do Londrina. Ele tentou a cabeçada, a bola pela linha de fundo. Tiro de meta a favor do Tubarão. O Arthur, que é genro da Gretchen, viu, Paulo Sérgio? Ah, é mesmo, é? Você sabia disso? Ele namora a filha da Gretchen. Pô, que beleza, hein? A filha. Ah, tá. Ah, até porque é que a Gretchen... São duas, né? Sim, até porque a Gretchen tem a Tami, é né? Uma só. Isso. O Tami. É, tá certo, Felipe Dal, que a outra é filho. O outro é filho, não é que filho. Isso, Dalco? Ué? O Dalco sabe tudo. Tô fora? Bom, quem sabe não se discute, né? Então, veio o Londrina pela esquerda. Olha o lançamento, ponta esquerda no gramado. Foi pra linha de fundo, fez o cruzamento. Fabinho pra quem veio de trás, bateu, fez o outro cruzamento. O Ayrton não chegou. Não chega lá no Paulo Regel, dentro da grande área. Esperto tricolor, tira a bola lateral pra equipe do Londrina. Celcinho vai fazer a reposição, já toca pra Fabinho da linha de fundo. Atenção, vem a equipe também do Londrina, Alves Celeste. Tocou na bola no bico esquerdo da grande área pra Celcinho, deixou a bola passar. Paulo Regel saiu da grande área, fez o toque no lado esquerdo mais uma vez. Posicionamento do França. Tira de cabeça, aparece Arthur para cortar. A bola sobra mais uma vez com a equipe do Londrina. Atenção, dentro da grande área, foi bater, mas aí já levantou a placa ou não? Ele errou o chute. O seu... O... Quem que errou esse chute aí, o Monique Vilela? Fez ali um... Girou de uma forma estranha. Bateu ali com o pé esquerdo. Bateu mais grama do que a própria bola. E aí ela foi para fora. O Paraná Clube agradece. É, foi ali pelo lado esquerdo, né, Paulo Sérgio? Tava por ali o Fabinho e até foi um chute completamente estranho. Reposição de bola, tiro de meta a favor do Paraná. O Marcão que joga todo de verde, marca texto, né? Da cabeça aos pés nesse calor danado por aqui, segue 0-0. O Rafael Gaba. É, Rafael Gaba, portanto. Agora, um detalhe, viu, o Paulinho? Essa Tami... A filha, que agora é filho, a Gretchen, esse dia apareceu na televisão, tem mais barba do que você, viu? Biteco fez o giro, foi bater também pro gol, Biteco! E a bola sobe com o Paraná Clube mais uma vez, sobrou com ele, Johnny abriu na ponta esquerda do gramado para fazer o cruzamento, partiu Kaique pra bola, era pro Rubem lá dentro da pequena área, a bola foi muito forte, mas mesmo assim o Rubem agradece o cruzamento feito para ele, ele não pegou, Monique Vilela. Que veio lá pelo lado esquerdo, né, Paulo Sérgio, no segundo pau, não deu muito certo, foi meio torto esse cruzamento, mas agradeceu o Bentancur. Tiro de meta já cobrado pelo Londrina, agora há pouco ele se estranhou ali com o camisa 2 da equipe do Londrina, o Igor Bozel. Fica de olho, hein, Paulo Sérgio, porque eles não estão muito de muita amizade, não, dentro da área. Segue 0-0. Banda B Curitiba, Banda B do Brasil, pela internet, você confere. Vamos lá, vamos equalizar o tempo. Dá um clique no mouse aí, Zaza. 10 minutos, é o primeiro tempo de bola rolando, primeira linha. E o canhonaço, Banda B. No Estádio do Café, Paraná. 0. Londrina. Também 0. Dá um que. Daqui a pouquinho, 8:30 da noite, a bola rola no Campeonato Paulista. Quinta rodada tem São Paulo e São Bento. Primeira Liga na Banda B. É show. É show de bola. Agora o Guilherme Bittec chegou um pouco mais forte ali no capitão da equipe número 5, o França, da equipe do Londrina. Falta marcada no setor de defesa para a equipe londrinense. Ômega 3 na Tuclin, o amigo do coração. Ligue e peça o seu 3251-1615. Celcinho pra Zafirinha, foi pro chão. A jogada ainda rola pela ponta direita. Lá vai ele, vai pra bola. Paulo Rangel fez o cruzamento na bola. Tira ali dentro, Arthur. Mais uma vez, bola pra dentro da grande área do Paraná. Tira de qualquer maneira, aparece para cortar. Aparece Johnny na jogada. A bola sobe e desce pelo meio de campo. Cabeça Nossa senhora. Agora o Franço e o Biteco, eles se enrolaram, os dois se seguraram, mas a bola tá rolando. O juiz manda seguir com 11 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0. Londrina e Paraná Clube, pra você ligado aqui na Rádio Banda B, a Rádio Forte do Esporte, forte na informação. O pessoal gostou tanto do lance que estamos até agora, né? Olha a bola pelo meio, bola tocada, recebendo e tocando bola de onde? Ele abre aqui na direita, pra ele, ainda no campo de defesa intermediária, bola com a Artura. Entrega pra Johnny, número 5, vem pro jogo. Já já é do Brasil na jogada. Ryan com a bola, ele domina, faz o toque à frente, agora aparece pro jogo Jonas Pessali do Globão Central, se fecha totalmente agora a equipe do Londrina, mais uma vez pra Johnny. Vamos Johnny, vamos pra bola, vamos carregar. 12 de bola rolando, ele faz lançamento na ponta direita, gramado era pra ele, Júnior, muito forte na bola. E aí rifou, deu de graça a bola pro time do Londrina e do Brasil. O Biteco e o jogador do Londrina fizeram uma cena ali de filme erótico, viu? Credo. Olha a bola com o Biteco no ataque tricolor. Opa, pressionado, chegou um pouco mais forte ali o zagueirão Luizão. O juizão mandou seguir. Segue a pelota então, pela ponta direita do gramado, faz o trabalho de bola. Igor Bozel meteu bola pra ele, dominou, encarou a marcação, vai pra dentro, fez o toque pra Zafirinha no bico direito da grande área, fechou o Johnny, entregou pra quem vem de trás. É Rafael Gava, bateu pro gol, passa a direita. Do Rafael Gava, à esquerda do goleiro Marcos, tentou o ângulo, agora o Gava por aí, Monique. É, ele recebeu na entrada da grande área, Paulo Sérgio tentou o chute colocado para encontrar o ângulo esquerdo do goleiro Marcos. Sorte do Paraná que essa bola foi pela linha de fundo na tentativa do Tubarão. Tiro de meta a favor do tricolor, continua a placar fechado aqui no café. Londrina, seu Paraná tem que fechar um pouco mais o seu setor de marcação ali atrás, porque está dando muita facilidade para a movimentação do Tubarão. Quase saiu o gol. E vem de novo com Gava, dominando pela intermediária, tocou à frente, bola no peito, chegou o Fabinho, abriu para Celcinho colocou a bola à frente, invadiu a grande área, mas aí ela foi rápida demais. Sobrou para o goleiro Marcos praticar a defesa com os pés, sai jogando. Pensou em construir, Mafrey. Pensou em reformar, Mafrey. Bora com ele, o Paraná Clube, Johnny. Tenta sair pro jogo, lançamento de bola na direita, atenção pra ninguém. De novo o Paraná Clube rifa a bola. É a segunda vez que o Paraná Clube joga essa bola aqui pro lado direito do seu ataque, esquerdo da defesa do Londrina, e não tem ninguém por ali. Já já o Wagner Lopes tem que dar uma olhada nisso aí. Agradece a equipe do Londrina que sai com a bola no pé. Igor Bozelli. Bozel, domina a bola, Bozel. Ele ali na junção do brincão, fica sem jogar. Aperta Jonas Pessali na parada. Ele volta a bola atrás então pra Ica no número 4 da equipe do Londrina, movimenta a bola com o número 11, vem com ele Gava, na esquerda tem a participação de Ayrton, já mostrou que é bom jogador e tem velocidade. Apertou na jogada o Bruno Cantanhede, a bola saiu pela linha lateral, ganhou Londrina pela esquerda para movimentação com as mãos, vai pra bola Ayrton. Consultórios odontológicos Dr. Augusto Dentista da Placa Vermelha, para agendar uma avaliação ligue 3027-8142, 3027-8142, consultórios Dr. Augusto, os consultórios da Placa Vermelha. Rádio Banda B. Com a bola intermediária, que é o de defesa da equipe do Londrina, Londrina. Dominando, ele já passa a linha, aquele vídeo gramado lá pela direita, tá pedindo o Bozel. Ele domina a bola, Igor tenta passar pela marcação, Jonas Pessali. Chega por ali, coloca o pé na bola, a bola saiu e fica pedindo lateral favorável à equipe do Paraná Clube. Mas o Jonas já tem cartão amarelo, é bom ele ficar na dele, né? Lateral para a equipe do Londrina, já cobrado. Celcinho na bola, para Igor. Jonas, o Jonas é bom também, né? O Jonas Pessali fez o toque de bola, recebeu o toque atrás também, o Kaique meteu a bola pra frente, pra onde o nariz estava apontado. Agradece a equipe do Londrina, aperta o Londrina, o Paraná Clube todo recuado. Biteco tenta na marcação, chega por ali em cima do Rafael Gaba. Bola no sistema de defesa, ele pega Luizão, faz lançamento na ponta direita do gramado. Safirinha tá com a bola na marcação junto dele, tá por ali o Kaique, vai pra linha de fundo, atenção, vem diante de dois, tocou pra dentro da grande área. Johnny tá por ali pra tentar tirar. Kaique no complemento, toca para o jogador Biteco, aliás, pro o Rubem Betancur, que foi pro chão, recebe falta e pelo meio de campo, Monique Vilela. Ali pelo lado esquerdo, no campo de defesa do Paraná por ali ainda, o árbitro da partida acabou parando antes, a torcida do Londrina também foi ali, ficou com os ânimos mais exaltados nas arquibancadas. Por falar em torcida, deu uma leve melhorada, viu, Paulo Sérgio? Mas temos o quê? 1.100 pessoas por café, é muito grande, né, do Brasil, então o pessoal se concentra e mesmo assim continua vazio. É verdade, mas você já melhorou, né? É verdade. 15 minutos, 0-0 o lançamento do Johnny. Lá dentro da grande área, matou no peito. Por ali o Rubem, vai sobrar com o Bitec. Tentou uma jogada defeita, mas o juizão já para. Marca impedimento da jogada tricolor aí, Monique. do Guilherme Viteco, que recebeu essa bola aqui um pouco mais pelo lado direito. Tá paralisado o lance foi paralisado e a bola já foi recolocada em jogo. Impedimento, o Rubens tava em completo impedimento. Banda B Curitiba, Banda B do Brasil, pra você ligado aqui na Rádio do Coração, tá na hora de apertar o play, vamos equalizar o tempo, vamos lá! Opa, opa, opa, opa, Rubem Betancourt, sente ali o rosto, fica acusando um toque em sua face, tá caído no gramado aí, Monique. E agora o árbitro foi até ali, até o Betancourt, separou ele do jogador do Londrina, tá chamando por ali, não, só pediu a bola, falou que a última vez chega pro Betancourt, que é o gringo tricolor, bola ao chão. Ô, Zafirinha. É o tipo da jogada que é acidental, acontece, não é por intenção do jogador meter o braço na cara do seu adversário. Aconteceu com o Safira, o Rubem reclamou muito sobre o lance que iria falta. Eu tô preocupado com o Jonas Pessari, tá reclamando demais também. Olha, já tem cartão amarelo, fica de olho aí, Wagner Lopes. Eu confirmo 17 de bola rolando, Banda B, Primeira Liga. E o canhonaço para você nesta noite de terça-feira, bola rolando. Paraná, 0. Londrina, também 0, daqui. Hoje à tarde tivemos Champions League, vitória do Atlético de Madrid por 4-2 sobre o Bayer Leverkusen e vitória do Manchester City por 5-3 sobre o Mônaco. Bora, tricolor, tenta Turco, certo aqui atrás. Ô, tricolor, vamos se ligar no jogo. Parece que o Fanacu tá totalmente desligado. O Jorge Almeida fala, 17 de jogo. Fanacu que não consegue ir pro ataque. Londrina fica só na pressão e quando tenta sair com a bola, sai de forma errada. Lateral, vai pra bola. Ayrton pela equipe do Londrina, ele faz o toque de bola. Já procurou por ali também França. A bola acabou desviando no jogador número 5 da equipe do Londrina. Ganha lateral agora o Paranaclube pela direita, bem na frente do Wagner Lopes. No Brasil da Claro, tem ligações para Claro. 800 mega, WhatsApp à vontade, música grátis no Claro Música e ainda, Claro Vídeo sem pagar mensalidade. E a primeira semana é grátis. Faça já uma recarga. Banda B. Zezinho deu um toque na bola agora. Agora o Zezinho tocou na bola. Toca para Biteco, foi pro chão, recebeu a falta. É falta em cima dele. Rafael Gava comete falta. Falta para o tricolor no comando de ataque. 18 minutos, Londrina e Paraná. 0-0. Não tá achando o Paraná um pouco confuso e do Brasil meio assim, sei lá, não tá meio conectado com o jogo? Não acertou. Está se complicando, olha o Londrina. Atenção, olha a bola no comando de ataque. Paulo Rangel deixou aqui na esquerda para Fabinho. Invadiu a grande área, vai bater pro gol. Chega por baixo, Arthur para tirar. Londrina. De novo, Arthur. No lançamento, muito bem feito pelo Rangel. Apareceu o Fabinho entrando pela esquerda. E o último toque, segundo, Arthur, foi do próprio jogador do Londrina. Ganha tiro de meta a equipe do Paraná Clube aí, Monique Virela. Exato, mas chegou no momento certo, né, Paulo Sérgio? O Arthur por ali tentou o corte providencial, o último toque foi do jogador do Londrina, que chegou com velocidade pelo lado esquerdo, tiro de meta já batido, segue 0-0. Bate, enganaram o gaúcho, Tchê, a bola por último tocou no Paraná. É que deu uns 3 toques, 1 pra cada um ali, né, foi um perereco. É que eu confesso que eu tô do lado de cá, viu, Edu Brasil, então tá louco. Você tá do lado de lá. É, por isso que eu tô te ajudando, sim. Monique, porque que... Obrigada, prof. Até o gaúcho foi passado para trás desse. No pressão da Claro, tem ligações para Claro, 800 mega, WhatsApp à vontade, música grátis do Claro Música, ainda Claro Vídeo, sem pagar mensalidade, e a primeira semana é grátis, faça já uma recarga, Claro! Vamos lá, tricolor, 19 minutos, é o primeiro tempo de jogo, 19 minutos, lá vai o número 8, Zezinho, lá para dentro da grande área, tem bola parada, o tricolor da Vila Capanema pela direita, atenção, de 19 para 20 minutos, o goleirão Ala preocupado, vai ali no pau da trave, Jonas Pessari, deixou a bola para Biteco, pé esquerdo, vai colocar lá dentro da grande área, Rubem vai tentar de cabeça, nossa senhora, o Biteco agora deve ter comido muito feijão aí na concentração, hein, Monique? pegou muito forte nessa bola, né, Paulo Sérgio? Tentou no segundo pau pra chegada do gringo, só que não foi nenhuma coisa nem outra, tiro de meta já batido, continua 0-0, lembrando que sábado tem decisão pro tricolor, Copa do Brasil contra a equipe do Bahia na Vila Capanema, se passar de fase, o tricolor ganha mais de 600 mil reais. 680, né, Monique? Agora um detalhe, veja só o que é a organização do Tencate, né? O time dele coloca a bola no chão, é bem organizado, principalmente no meio de campo, e o Paraná encontra dificuldades, porque existe, a gente nota isso, um desentrosamento, principalmente pelo meio. E aí o Londrina troca a bola pelas alas, chega com facilidade, mas ainda bem que o setor defensivo do Paraná, principalmente seus zagueiros, estão muito bem. Tá dando conta do recado, pelo menos até agora, né? E o Londrina é outro, né, do Brasil. Tá jogando ali de sangue doce, empate pra ele serve, já classifica, claro. Então, bola de pé-em-pé. Enquanto o Paraná não abre ali a questão defensiva, né, não abre a fortaleza, vamos dizer assim, o paredão, eles ficam tocando bola de lado pro lado. O empate é do Londrina, então, pra eles, tá, ó, de bom tamanho o resultado até agora, 0-0 o jogo. 21 de bola rolando, tem lateral pra equipe do Londrina, aqui pela esquerda, Ayrton fez a cobrança, já tocou por ali pra Rafael Gava, foi devolver pra ele, foi pro João Juizão, marca falta. Não, a bola apenas saiu pela linha lateral ou de fundo, e é tiro de meta para o goleiro Marcos fazendo a cobrança. Diga. E só lembrando, né? Se o Paraná passar do Bahia, encara o adversário de Coritiba ou Asa. Então podemos ter um Paratiba na terceira fase da Copa do Brasil. Perfeitamente, Monique Vilela, daí já com os jogos de ida e volta, né? Como o jogo será na mesma cidade, não tem o peso do gol fora de casa, né? Porque ninguém vai jogar fora de casa. Ai, ai, ai. 22 minutos. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Vai que o Paraná passa aí. É da equipe do Bahia. O Coritiba também passa pelo Asa. Temos um clássico. Paratiba na Copa do Brasil. Legal. 22 minutos. Londrina e Paraná. 0-0. Celcinho abre jogada aqui pela esquerda. Rafael Gava dominou. Arrancou na marcação. Olha perigosamente a equipe do Londrina chegando. Levantamento para dentro da grande área. É para ele. Paulo Rangel dominou. Marcos! Londrina. Impedido. Mas mesmo assim, o goleirão tricolor fez a defesa que precisaria, Monique Vilela. Cresceu pra cima do Paulo Rangel por ali, né, Paulo Sérgio? Ele recebeu essa bola, foi um lançamento ali pelo lado esquerdo, nos pés do camisa 9 do Londrina, só que o árbitro da partida marcou impedimento no momento em que ele recebeu essa bola. Porém, foi uma defesa muito bonita do goleiro Marcos, ficou sentindo por ali. Pede atendimento ao departamento médico do tricolor e o técnico Cláudio Tencati agora conversa ali com França, com o Luizão, com o Ícaro também, que está jogando improvisado hoje na defesa. A todo momento ele passa orientações aos seus jogadores. Literalmente o Marcão fez a defesa com a cara agora ali, né? Bateu na luva e a bola acabou indo ralando ali nos lábios. Lábios. Ralou no Marcão. Lábios e cílios do Marcos, que tá ali agora pesando uma aguinha, passando ali, né? Até porque isso incomoda bastante. Quem aí já recebeu uma bolada no rosto sabe como é que é, né, Eduardo? É perigoso. Rapaz, muito bem. Venha conhecer o melhor hotel do Paraguai. A somente 3 minutos do aeroporto internacional e 15 minutos do centro comercial. Melhor, mais bonita estrutura à sua disposição. Reservas em bourbon.com.br. 23 de jogo, 0-0, Londrina e Paraná. Diga lá, Monique. Ah, eu também tô no Bourbon, viu? Não tô fazendo. Tô fazendo. Ah, no centrão de Londrina, hein? Inveja ao Felipe Dutra, viu? Boa, perto do calçadão aí, né? Baita cafezão, né, Monique? Aquele cafezão. Lá pela direita vem mais uma vez, Savirinha pra bola, pra trás, pra Igor Bozel. Tocou a bola pra Celcinho, Celcinho tenta o toque pra Rafael Gava. No momento que ele ia chutar, o Bruno Cantanhede rouba a bola em disparada pela esquerda, já com o Pelegrini pro gramado, o tricolor da Vila Capanema. Opa! Seu Luizão agora se jogou na frente do atacante tricolor aí, o Monique Vilela. E o Juizão vai marcar falta e cartão amarelo pro seu Luizão, hein? Recebeu, né? Porque ele foi pra cima ali do Bruno Cantanhede, que é alto, né, Paulo Sérgio, e forte, e mesmo assim ele conseguiu derrubar o jogador do Paraná. Falta marcada, amarelado, Luizão, zagueiro do Londrina, pelo lado esquerdo, já tá por ali o Jonas Pessali, tá também o Guilherme Biteco, bola que vai ser colocada dentro da área do goleiro Alan. De segunda a sábado, às 5 horas da manhã, tem Jornal da Banda B com a melhor equipe de rádio, jornalismo e esporte, pra você, 5 da manhã. Ao pé na trave, arma sua barreira. 24 para 25 do primeiro tempo, é a primeira liga, você ligado no futebol da Banda B pela internet. Já já pelas ondas do rádio, horário brasileiro, 19 horas e 40 minutos. Jogadores postados no limite da grande área, pede bola o Rubem. Betancur partiu para a bola, lançamento para dentro da grande área, segundo pau é bola para o Rubem, mas aí já tem a bola com a indicação ali do Bandeirinha. Acabou saindo a bola, não deu para ele. É tiro de meta para a equipe do Londrina cobrar. E do Brasil, 25 de jogo, pouca coisa. Londrina com muito mais chance, mas porém ineficiente no ataque. E o Paraná Clube nem isso. É, o detalhe é que o Londrina cria mais oportunidades do que o próprio Paraná Clube. Apesar de que esse volume de jogo é estéreo, porque o Londrina não consegue furar o bloqueio da defensiva paranista, se destacando aí os zagueiros e também o próprio Marcão, né? Fazendo as defesas. Eu acho que tem que haver uma melhoria nessa meia cancha do Paraná Clube, porque está difícil a troca de bola nesse sentido. É, e agora o França deu uma bronca generalizada ali no sistema de defesa, ou pelo menos no meio de campo da equipe do Londrina, porque o Gaba tentou sair jogando, perdeu a bola pro Biteco, o Biteco deu pro Jonas, e o Pessali meteu essa bola lá atrás, lá perto lá dos vestiários lá. Pra você ligado na Banda B, boa noite, Banda B. Já na zero Londrina e Paraná Clube. É a primeira liga pra você. 26 minutos de bola rolando. Bola pra direita, Igor Bozelo. Pra bola, ele domina a bola, já olha lá pra frente. Ele vai fazer um lançamento, não prefere o toque curto mais uma vez. Buscando o jogo pra França, capitão da equipe do Londrina. Toca de ladinho pra Ícaro, perto do Globão Central. Ele segue então pela esquerda, já rompe ali em equilíbrio do gramado. Aqui pelo meio, aqui pela esquerda tem ele. Ayrton dominando a bola, o Bruno pra cima dele. Ayrton toca a bola, pra quem? Pra Fabinho, Fabinho, pra Ayrton. Vai fazer a transição pelo meio de campo. Gava recebeu a bola, já fez o toque no comando, era pro Paulo. Pro Paulo Rangelisson, ficou olhando a bola. O goleiro Marcos agradece, agora sim agarra com firmeza. O goleiro tricolor e repõe a bola em jogo. Banda Berigari, você tá na hora de apertar o play, vamos equalizar o tempo. Então, dá um clique no mouse aí, Zaza. Já temos decorridos da primeira etapa, 27 minutos. Bola rolando pra você, Banda B, caiu na sua primeira liga. Londrina, Paraná, zero. Londrina, também zero. Talking. Amanhã a bola rola para a terceira fase da Copa Libertadores. 9h45, tem dois jogos no Paraguai: Deportivo Capiatá e Atlético, Olímpia e Botafogo. Primeira liga na Banda B. É show! Show de bola pra você, Londrina e Paraná Clube 0-0. Com esse resultado, o Londrina vai se classificando na próxima fase, já as quartas de final da primeira liga. Bola com ele, Tabinho dominou no comando do ataque, fez lançamento pra Ito. Lá dentro da grande área pela esquerda, vai pintar o cruzamento. Fecha a porta, Júnior, coloca a bola pra fora. É corner kick pro Londrina aí, Monique. Lado esquerdo, e mais uma vez ele, né, Paulo Sérgio. Fabinho tentou a jogada de velocidade, bola pela linha de fundo, é a favor do Tubarão. A favor do Londrina, é pela esquerda que ela vai vir, atenção. Vai partiu pra bola, bateu lá dentro da grande área, segura o pau, saiu o goleiro Marcos cartando o Borboleta. Opa! Bola vai saindo pela linha de fundo, mas o Marcão nessa saiu catando cavaco aí, o Celcinho ali, junto com o Marcos, os dois acabaram se chocando, mas o Celcinho não teve culpa nenhuma. Pra sorte, o tricolor só tiro de meta. Do Brasil. E o Zezinho, hein? O que o Zezinho tá fazendo em campo? Até agora, falei o nome dele acho que duas vezes. A bola não passa por ele. Não aparece. Por isso que o meio. Agora, quando passou, tocou errado. Pra Fabinho, tocou pra Paulo Rangel. O Celcinho vem de trás pra bola pela equipe do Londrina. Movimenta lá pela direita. Vem pra jogar então o Igor Bozelo. Ele toca a bola pra Safirinha. Dominou. Tem a marcação pra cima dele do Kaique. Fecha a porta também. Zezinho agora por ali. Pelo meio das pernas do Zezinho. Fez o toque. Atenção. Gava pra Celcinho. Celcinho na direita. Safirinha vai encarar a marcação do Kaique. Um pra cá, dois pra lá. Tentou jogar. Jogada individual, fica com a bola ainda a equipe do Londrina, vai bater pro gol, bateu em cima do Bruno, e o tricolor agora na contra cara, vamos lá Zezinho, vamos acelerar aí, Jonas Pessali com a bola, na direita pra Biteco, dominou o Biteco na bola, em cima dele, tava por ali o zagueirão Ícaro, hein, tirou na boa e na sequência coloca a França pra fora a bola, lateral para a equipe tricolor, você falava do Brasil. É, o detalhe é que esse meio de campo do Paraná não está funcionando, o Zezinho e também o próprio Rubem, né, que um jogador que tem que jogar lá na frente, mas pelo menos está fazendo a linha de ataque ali, a movimentação dele é muito ruim porque a bola não chega no seu posicionamento. E a dificuldade do tricolor, sem dúvida alguma, é na criatividade com o Jonas Pessali e também com o Zezinho, que não acontece. Do Brasil aqui na Banda B, pensou em construir Mafre, pensou em reformar Mafre. Bola pela direita, movimentação com o Bozelo. Ele tocou, tentou pelo menos o toque pra Zafirinha. A bola saiu pela linha lateral, lateral para a equipe do Paraná Clube. Lá no setor de defesa pela esquerda. Vai pra bola, Kaique. Consultórios odontológicos, doutor Augusto. Consultório do dentista da placa vermelha. Pra agendar uma avaliação, ligue 3027-8142. Preços especiais para você, ouvinte. Banda B, avaliação sem compromisso. 3027-8142 e volte a sorrir. Rádio Banda B. Bola pra o Johnny, que dá um bico pra frente. Ele se livra da bola pra equipe do Paraná Clube. Tenta alguma coisa lá pela esquerda. Tentava também, mas não deu certo aí com falta já marcada e já cobrada a favorável à equipe do Londrina do Brasil. O detalhe, Paulinho, que o Jonas Pessali, ele é um bom marcador. Agora, para puxar contra-ataque, fazer jogadas de meio, criação, ele não tem essa capacidade. E o Zezinho também não está fazendo um bom jogo. Olha o Rafael Gava, dominou a bola, tocou na ponta esquerda para Ayrton, foi fazer o toque, Ayrton para dentro da grande área, fechou a porta, o Júnior, escanteio para a equipe do Londrina. Mais uma vez ela vai vir pela esquerda, 0-0 o jogo, 31 minutos. Gava vai para a bola, Rafa Gava, 31 minutos é o primeiro tempo, atenção, Fagner formado na grande área, no comando de Marcos, na bola. Primeiro tempo do escanteio batido pelo Gama. A bola na cabeça de quem? Do Zezinho. Zezinho cabeçou pra dentro do gol do Marcos. Quem salvou o gol foi o Celcinho. Ele salvou, isso mesmo. O Zezinho a cabeceia fazer contra. A bola bateu no Celcinho. O Celcinho tentou de calcanhar. A bola subiu. Sobrou na cabeça de Paulo Rangel. Marca o primeiro gol. Tá na frente o Londrina. Tá conseguindo a classificação, Londrina. 1-0, Londrina pra cima do Paraná, Monique. É, o Gava cobrou um escanteio, o Zezinho tentou afastar e na verdade chocou contra a meta do goleiro Marcos. Na sequência o Celcinho mais atrapalhou do que ajudou, mas levou sorte porque a bola sobrou pro Paulo Rangel, debaixo da trave do Marcão, de cabeça, empurrar essa bola pro fundo das redes e abrir o placar pro Tubarão. Paulo Rangel, camisa número 9 é o nome do gol. O Londrina sai na frente, tem um, o Paraná não tem nada, do Brasil. É com justiça, porque o Londrina é melhor do que o Paraná, e na batida de escanteio, acabou se atrapalhando o Zezinho, porque a bola vem em cima dele, ele jogou a bola para trás. A sorte dele que o Celcinho quis fazer de calcanhar, não deu certo, tocou no Marcão, sobrou então para o Paulo Rangel do outro lado, que só cumprimentou e fez Londrina 1-0. Terceiro gol que marca a equipe do Londrina na competição, primeiro que sofre o Paraná, é o primeiro também de Paulo Rangel. É, minha gente. Muito bem, 33 minutos, Londrina 1, Paraná 0. 1-0 pro Londrina, tá conseguindo de forma antecipada a classificação na primeira liga. O Paraná tem chance ainda, mas aí tem que encarar o Figueirense. Mas tem Paraná com o ataque, atenção. Olha a bola do Jonas, Pessali de cabeça pro Zezinho. Ô, Zezinho agora cabeceou pra fora. Na marca do pênalti, passou por cima do travessão do Alan, Monique. Ele se assustou com a presença da bola, viu, Paulo Sérgio? Porque o Pessali tocou muito em cima do Zezinho, ele tentou de cabeça. A bola foi por cima, na verdade, do lado da meta do goleiro Alan, pela linha de fundo, tiro de meta a favor do Tubarão, que vence 1-0 e é 100% de aproveitamento na primeira liga. É, isso aí, vai para os seus 9 pontos, a equipe do Londrina é 9 pontos, né, Isso, Dalk, exatamente, então já carimbasse com 7, já carimbava, agora com 9, então fica, né, tranquilo na parada. No prezão da Claro, tem ligações para Claro 800 Mega, WhatsApp à vontade, música grátis no Claro Música. E ainda, Claro Vídeo, sem pagar a mensalidade, e a primeira semana é grátis. Faça já uma recarga, Claro Prezão. Anda bem. Daqui a pouquinho pelas ondas do rádio também, faltando 11 minutinhos para as 8 da noite. Você curtindo a primeira liga aqui do futebol da Rádio Banda B. Má sorte, mas o Tricolor vai perdendo o jogo, 1-0, gol do Paulo Rangel. Londrina que já mastigou um pouquinho o jogo por ali, agora vai perdendo mais agora, hein? Diga lá, Nauki! Caso para dar empate com o Figueirense na próxima rodada, tá classificado também, viu, Bolinho? É porque a campanha dos lá de baixo também, eu vou te contar, né? É muito ruim, né? É, na verdade fica daí por saldo de gols, né? Mas é, tem bastante facilidade aí pra passar, porque o Paraná nesse momento tem 3 pontos, chegaria a 4, o Figueirense não tem nenhum. Ficaria com 1 ponto e dependeria ainda vencer, e vencer bem o Avaí na última rodada. Vem o Paraná para a ponta direita, bola lançada para ele, Bruno, campanha de Manoel Galera, bateu cruzado, defendeu o Alan, bola para fora, escanteio, Bruno Tricolor, Manique. Lado direito, na tentativa do Bruno de finalização direta de pé da direita, bola pela linha de fundo, Guilherme Biteco na cobrança. Vai Biteco para a cobrança, atenção, temos 35 minutos já, pé esquerdo na bola, lá vai o garoto, bola fechada, segundo pau, que sobe de cabeça, Cezinho defendeu de novo, Alan. Mais um escanteio para o Tricolor, Monique. E desta vez pelo lado esquerdo vai ser a cobrança de Jonas Pessali. O Zezinho tentou a cabeçada, o França subiu com ele, teve um pequeno desvio do goleiro do Londrina, mais um escanteio a favor do Tricolor. E agora é pela esquerda que ela vai voltar. Força aérea, Tricolor, vai Tricolor que a nossa fete empurra. 35 minutos do primeiro tempo, lá vai, partiu pra bola Pessali, bola fechada demais e muito alta, e aí a bola sai pela linha lateral, fica sentindo ali Zezinho um toque junto com o França. O França fica sentindo muitas dores ali. É, parece que na região ali tá da. Na região da coxa direita, né? Virilha, pênalti, hein? Perto da virilha. Pênalti, porque ele segurou o Zezinho, ó. Ele derruba o Zezinho, cara. Isso é pênalti. Mas ali você não acha que é uma garra mútua ali também, do não, Brasil? Não, a certo ponto, tá, o árbitro tá na frente e tá vendo o lance. É pênalti, cara. Jogo parado para atendimento do França, capitão da equipe do Londrina. Venha conhecer o melhor hotel do Paraguai, a somente 3 minutos do aeroporto internacional e 15 minutos do centro comercial. A melhor e mais bonita estrutura à sua disposição. Reservas, bourbon.com.br. Londrina de patrocínio da Caixa, né? Patrocínio do Banco Estatal aí, né? É. É, conseguiu, né, Paulo Sérgio? Depois de 2 anos tentando, é que a Caixa, ela patrocina times de Série A e B, né? E o único time da Série C com patrocínio é o Asa. É uma exceção aí. E depois de um tempo tentando, Londrina conseguiu, né? Esse patrocínio entrou em todos os protocolos aí da Caixa e no começo desse ano conseguiu 2,6 milhões, se não me engano, patrocínio anual. É só ter a certidão negativa. Eu tenho minha certidão. Então você pode fazer. Pode fazer o quê? Crédito, abrir um financiamento na Tô Caixa. Tô fora, não precisa. Eles não vão te dar o dinheiro de graça. Estão dando para o Londrina e para outros. É, então você já soma os 2,8, Monique? Como? 2,8, você falou? 2,6. 2,6 mais a 5,6, vai somando aí do Brasil. Aí o montante. Mas só que o Paraná tem o problema da falta da certidão negativa. Por isso que não sei, tá tentando resolver isso faz tempo. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, né? Vai somando aí. O dividendo de receita é maior do que o Paraná. É, toda a vida. Maior do que o Paraná. Sem dúvida. 38 minutos, o primeiro tempo, Londrina 1-0 para cima do tricolor da Vila Capanema. Tem falta aqui atrás do campo de defesa para bater a equipe londrinense. Vai para a bola o goleiro Alan, vai botar lá para frente essa bola. Pé direito na bola, coloca a bola em jogo de novo. Tem bola rolando no estádio do Café. Lançamento lá na direita, é para Safirinha, foi para ele. Tentou dividir a bola com o Kaique, vai ficando com o jogador do Londrina. Rente a linha lateral, ele volta para Bozel, vai fazendo o cruzamento para dentro da grande área. Fez o cruzamento, Paulo Rangel, autor do gol, tá por ali. Mas passou pelo jogador da equipe do Londrina, passou por todo mundo. É só tiro de meta, Marcos vai para a cobrança. De segunda a sexta, 5 da tarde, o melhor do esporte com o Balanço Esportivo. Rádio Banda B. Tá na hora de apertar o play, vamos equalizar o tempo. Dá um clique no mouse aí, então, Zanoni. As mil pelo Brasil, Zaza. As mil pelo Brasil. Muito bem, temos 38 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo. Banda B, canhonaço pra você. É a primeira liga. E a terceira rodada. Paraná. Londrina. Londrina tem um, Paraná não tem nada, Dalki. Neste sábado tem 2 jogos pelo Campeonato Paranaense. Pela segunda rodada, Atlético e Toledo, 8:30 da noite. Pela rodada de número 5, tem Cascavel, Londrina. Olha, Paulo Rangel meteu uma meia-lua pra cima da sua marcação, foi pro chão, é falta. Não, o juizão mandou seguir. E se fosse falta, seria fora da grande área. E do Brasil agora sim parado o jogo. Você acha que o Paulo Rangel se jogou na hora ali que ele viu que não ia dar pra ele? É, eu acho que sim, sabe? Eu acho que sim, porque na frente do árbitro, um lance que tinha, levava perigo pra meta do Paraná Clube. Olha só, na corrida, não foi nada. Sentiu a possibilidade de cavar uma penalidade ou uma falta com a arbitragem gaúcha. Aí na sequência o Rafael Gava deu ali um Royugen ali pra cima do Zezinho. Tá caído o jogador tricolor, mas ele vai marcar a falta favorável à equipe do Londrina, Monique. Quem ergueu o joelho ali foi... paralisou ali o lance. É, mas vai dar falta pro Londrina. Talvez ele vai marcar, ele deu. Sim, porque o jogador do Londrina já tá com a bola na mão o ali. O Gava, ele ergueu o joelho na altura do peito do Zezinho. É verdade, inverteu a falta aí, é a falta perigosa contra o Marcão. É falta para a equipe do Londrina. 40 minutos. Londrina 1, Paraná 0. Celcinho ali, mãos na cintura. A defensiva tricolor, ou pelo menos a parreira tricolor, vai se postar dentro da grande área. Marcos preocupado. Já fez uma grande defesa do jogo, mas não conseguiu evitar o gol do Paulo Regel. Atenção. 40 minutos. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Paraná Clube na barreira. A jogada pela direita. Próximo da grande área. Zezinho fica postado de joelhos atrás da barreira também para proteger. Atenção, Celcinho para a bola. 41 minutos ao toque do Zaza. Preocupado o Marcão. Atenção, torcida tricolor, faz, fica aí, seca o tubarão. Partiu para a bola, Celcinho. Celcinho na barreira. Tricolor no costado do Altur. Pela direita vem mais uma vez. Faz a movimentação de bola. Tentou ir para a linha de fundo por ali. Não deu certo para o França. A bola sai pela linha de fundo. Juizão vai marcar o quê? Escanteio pela direita. O Fabinho vai para a bola. Aí o Monique. Escanteio lá pelo lado direito, o árbitro deu o último desvio da defesa do Paraná. Pensou em construir, Mafre. Pensou em reformar, Mafre. Se segura aí, tricolor, tem escanteio, Fabinho pela direita, vai colocar essa bola em jogo, força aérea na defensiva, tricolor, pacote formado na grande área do Marcos, partiu pra bola, atenção, bola colocada lá, pequena área de cabeça, Bruno Candanhari tira, rebote da equipe do Londrina, volta a bola, Arthur, tira dali da grande área, sai jogando pela equipe do Paraná, quando a bola já ia voltando, o juizão já atende o bandeirinha ali, marcando impedimento do zagueirão Luizão, que estava impedido na jogada de volta da equipe do Londrina. De segunda a sexta, 8 da noite, tem Jornal da Bola com Felipe Nauque, com as informações dos esportes pelo mundo. Ao toque do Zaza, 42 minutos já, o Edu Brasil, mesmo depois do gol, que foi aos 31, né? Estamos aí com 11 minutos, para a Clube não deu mostra de reação. É, mas não tem, né? Não tem, vamos dizer assim, habilidade e capacidade para isso. Não tem armação no meio. O Zezinho e o Jonas Pessali, que são os responsáveis por isso, não realizam esse tipo de jogada. O Johnny é o marcador, e aí o Biteco está pelo lado direito, sem condições também, a mesma coisa, sem movimentação. Fica difícil para o tricolor esse primeiro tempo aí. 42 minutos, já tem intervalo dinâmico, banda B, bola com o Johnny. Toca lá pra esquerda, jogador tricolor faz lançamento, tentou pegar o Jonas Pessali. Entrega pra quem vem de trás, é manutenção de bola pra Kaique, levantou ali pelo meio de cabeça, tira Celcinho. Bola com a equipe do Paraná Clube, briga pela bola por ali, aparece o Júnior, fica com ela pela intermediária. Puxa o tricolor da Vila Capanema, Jonas Pessali faz levantamento lá dentro da grande área. É pra ele, pro Rubem. Deu ali a casquinha na bola, o Kaique, a bola saiu pela linha de fundo. Só tiro de meta para o goleiro Alan cobrar. Banda B Curitiba, você ligado pelas ondas da internet, já pelas ondas do rádio, hein? 19h58, 8 da noite, para você ligado aqui na Banda B. Vamos pegar um pedacinho ainda do primeiro tempo. Paulinho, vamos voltar pelas ondas do rádio. Pois não. Olha só, Paulinho, tivemos mais uma mudança no jogo entre PSTC e São Paulo, viu, Paulinho? É, rapaz, ia sendo o Birajara Medeiros, mas a Federação Paranaense mandou os documentos para a CBF alegando que a Polícia Militar não tem como garantir segurança para a partida. Então alterou para o Estádio do Café, dia 1º de março, 7h30 da noite. Desta vez é o laudo da PM agora que diz que não tem condição o estádio. Já era assim, né, no começo, praticamente já era assim, porque eles não iam fazer lá porque não ia ter segurança. E agora só foi confirmado, né? Tá, eu te pergunto, pro Campeonato Paranaense tem? Hein? É o futebol brasileiro, né, Paulinho? Pro evento tem, pra outro não. É, isso aí é coisa, sabe, é sempre assim, né? E mais uma vez o São Paulo na parada, né? O Rubem Betancourt aí, ele, né, mais uma vez está reclamando de um cotovelaço aí, o Monique. É, se é bom de bola, eu não sei, mas é bom de briga, viu? Porque toda hora ele tá numa confusão. É, porque bola até agora, nada, né? É, mas olha, o seu Ícaro, ele chegou na queda ali, foi levando a mão no rosto. E aí o França, como é o xerifão ali da defensiva da equipe do Londrina, chegou um pouco mais forte ali, falando um pouco mais alto ali no ouvido do Rubem, né? Mas o Ícaro deu-lhe um tiro de papo no gringo. Tem escanteio pro Londrina, pela esquerda, Rafa Gava mais uma vez, saiu o Marcos de cabeça na bola! Gol! Londrina! Gol do Londrina! De novo ele! Paulo Rangel! E da mesma forma uma bola parada, escanteio pela esquerda. Londrina subiu mais alto que todo mundo na pequena área. Nessa, pra mim, acho que o Marcos ficou no meio do caminho. Cabeça na bola do número 9, marca o segundo gol dele no jogo. Paulo Rangel. 45, Bonique. No momento que a gente volta para as ondas do rádio, sai o segundo, gente. É o segundo gol já do Londrina. Paulo Londrina. Rangel já havia marcado também numa jogada de escanteio. Londrina 2, Paraná 0, Vilela. Fechadinho, fechadinho. Escanteio na cobrança do Rafael Gava por ali no segundo pau. Para a chegada fácil e tranquila do Paulo Rangel. A bola passou pelo Marcão, que nada fez. E o camisa 9 do Londrina, facinho, facinho, cabeceou e empurrou para o fundo das redes. É o segundo dele, é o segundo do Londrina, Paulo Rangel, camisa número 9 é o nome do gol. O Tubarão tem 2, a equipe do Paraná não tem nada, do Brasil. É trabalho, né? Bola ensaiada. O Rangel antecipou tanto o zagueiro como o próprio Marcão. E aí ficou fácil para ele fazer. Londrina 2, Paraná 0. Gol 4 que marca a equipe do Londrina na competição. É o gol de número 2 que sofre o Paraná. É o segundo de Paulo Rangel. 46 minutos. Vamos a 48. Então, Monique Vilela, vamos bater o Paraná para quem tá ligado pelas ondas do rádio. Você já bateu aí né, no horário do balanço esportivo? Não, já no começo da jornada. Mas vamos lá com o tricolor em campo. Com quem, hein, Monique? Um Marcos, 2 Júnior, 3 Arthur, Raia 4, Kaique 6, 5 Johnny, Zezinho 8, Pessali 11, Guilherme Biteco 10, Bruno Cantanhede 7, Rubem Bentancur número 9, o time do técnico Wagner Lopes. É, e o Londrina que vai vencendo o tricolor 2-0, 2 gols do Paulão aí, hein, Bonique? Um Alan, 2 Igor Bozel, 3 Luizão, Ícaro 4, Ayrton 6, França 5, Rafael Gava 11, Celcinho 8, Fabinho 10, Safirinha 7, Paulo Rangel, artilheiro número 9. Escalou assim o Tubarão, técnico Cláudio Tencati. E tem mais bola parada, Rafael Gava, bola pra dentro da grande área do tricolor, tira de cabeça agora, alivia Rubem. E arbitragem da partida de Francisco Paula Santos Silva Neto, do Rio Grande do Sul. Vai terminar o primeiro tempo, Edu Brasil fala sobre o resultado no intervalo, tá bom, Edu Brasil? Sobre o jogo no intervalo? Claro. Paraná Clube que não existiu nesse primeiro tempo, leva 2 do Londrina que vai classificando. Vai classificando a próxima fase da primeira liga. Tricolor tá fora? Não. Tricolor com empate na próxima rodada contra a equipe do Figueirense já pode também conseguir a sua classificação, classificando os 2 paranaenses no grupo D da primeira liga. 48 vai terminar o primeiro tempo. Estamos por conta da arbitragem. Atenção, bola com Biteco. Biteco pra Johnny. Dominou a bola, ergue o braço, aponta o centro, São Francisco. Final de primeiro tempo. Londrina. 1-2-0, vem aí o intervalo. Intervalo dinâmico. Intervalo dinâmico. Paraná perde na primeira liga por 2-0 para Londrina. Monique Vilela no gramado do café. Aguardando por aqui a saída dos jogadores do Paraná nesse primeiro tempo. O tricolor foi, de certa forma, anulado, né? Pela equipe do Londrina. Deixa até chegar no Zezinho para perguntar o que tem que fazer, Zezinho, no segundo tempo. Não quer falar para aqui, Biteco? Será que dá para tentar sair dessa marcação do Londrina no segundo tempo? Dá sim, a gente tem 45 minutos para fazer isso. Tá certo, falou por aqui o Guilherme Biteco, saindo por aqui também os jogadores do Paraná. O Rayan vai conversar com a gente sobre esse primeiro tempo, 2-0 para a equipe do Londrina. Tricolor tá perdendo. Detalhe, é boa parada. A gente está dando mole, está indo mole. Aconteceu 2 gols, a nossa bola parada tem que melhorar também. Tá certo, falou o Rayan por aqui, o último homem do tricolor. Sim, foi pra lá, deixa-me ver, vai sair o Marcão. Vamos ver se a gente conversa com ele para falar sobre esse resultado parcial, né? O Paraná vai perdendo pelo placar de 2-0. E é intervalo dinâmico aqui na Banda B. O Marcão vai conversar com a gente para falar sobre esse resultado parcial. É normal. Teve alguns jogos na pré-temporada, não pude fazer. Acaba que falta um pouco, né? Mas isso tem que jogar, né? Infelizmente tem que entrar e tem que estar o máximo concentrado. Infelizmente eu fui tentar ajudar ali os companheiros, tipo escanteio que a gente estava tendo um pouco de dificuldade, porque nós já tínhamos tomado um gol, né? Infelizmente, né, o cara antecipou e eles acabando fazendo o segundo gol. Mas tranquilo, cabeça boa, entrar pro segundo tempo e tentar melhorar para a gente poder tentar reverter isso aí. Tá certo, o Marcão conversando com a gente aqui na Banda B, o último homem do Paraná já em direção ao vestiário, calor danado por aqui na cidade de Londrina. Todos os jogadores do Tricolor já por lá, os reservas estão por aqui aquecendo nesse intervalo dinâmico da Banda B. Lembrando as opções do técnico Wagner Lopes para esse segundo tempo. caso ele queira mexer. Léo, Diego Tavares, Ayrton, Gabriel Furtado, Igor, Leandro Vilela, Gabriel Dias, Renatinho, Ítalo, Felipe Alves e Matheus Carvalho. Jogadores todos titulares, né, pelo lado. No Londrina, o técnico Cláudio Tencati tem César, Marcondes, Lucas Ramon, Igor Miranda, Rômulo Bidia, Robinho, Marcinho, Júlio Pacato, Euler, Lucas Machado e o Ellison são as opções do treinador do Tubarão no intervalo dinâmico aqui da Banda B. Ô, Zezinho saiu nervoso, viu? Não quis nem conversar com a gente. Acho que quem tem que estar nervoso é o torcedor do Paraná, né? Intervalo dinâmico, o Paraná vai perdendo pelo placar de 2-0. É, não joga nada e quer sair nervoso, né? Aí fica complicado. Gabouquinho, isso é tema para Edu Brasil para falar sobre isso aqui na Rádio Banda B, nesse comentário do intervalo. Olha só, hoje à tarde tivemos Champions League, bola rolou hoje à tarde lá na Alemanha, o Bayer Leverkusen acabou perdendo dentro de casa para o Atlético de Madrid por 4-2. O Manchester City em casa venceu de virada o Mônaco por 5-3. E amanhã a bola rola para mais dois jogos que fecham esta rodada da competição. Porto, Juventus, Sevilha e Leicester jogam às 3:45, aliás, 4:45, 15 para as 3, na verdade, né? E lembrando que nós tivemos aí vários outros jogos, aliás, teremos vários outros jogos pelos jogos aqui no Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, na verdade. A bola rola daqui a pouquinho para São Paulo e São Bento, lá no Morumbi, 8:30. Tem Ituano e Santos jogando no Novelli Júnior, lá em Itu, 9:30. Os outros jogos acontecem amanhã desta quinta rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que a bola rola neste sabadão para o Campeonato Paranaense, tem Cascavel e Londrina, 16:30, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. Pela segunda rodada, jogo atrasado, o Atlético entra em campo para enfrentar o Toledo, também às 20:30, jogo válido pelo Campeonato Paranaense. E amanhã o Atlético também entra em campo, mas é jogo válido pela Copa Libertadores da América. A bola rola para Deportivo e Atlético. Deportivo Capiatá e Atlético, lá na cidade de Capiatá, 9:45, tudo aqui na Banda B, tudo desse jogo. E tem também Olímpia e Botafogo. Lembrando que o Botafogo, aliás, venceu o Olímpia por 1-0 no último jogo, a bola rola no Defensores del Chaco. Na quinta-feira, os outros dois jogos que fecham esta terceira fase da Copa Libertadores da América. The Strongest, União Espanhola, no Hernando Siles, às 21:00, às 7:15, tem Atlético Tucumã e Júnior Barranquilla, lá no Estádio Monumental José Fierro. Vamos pro rápido intervalo, a gente volta em seguidinha para trazer aí o Grayson Assunção, direto lá do TJD Paraná e também, é claro, o Edu Brasil falando sobre esse primeiro tempo de Londrina 2 e Paraná 0. Meia calça? Não dura. O prezão da Claro dura. Férias? Não dura. O prezão dura. Paciência? Não dura. O prezão dura. Tem ligações para Claro de todo o Brasil, 800 mega, WhatsApp à vontade, Claro Música sem gastar sua internet e Claro Vídeo com conteúdo gigante. Só R$ 9,99 por semana. E o melhor, a primeira semana é grátis. O pré da Claro dura. Adquira já um chip, faça uma recarga e aproveite. Claro, vem ser gigante. Pensou em construir? Mapfre. Pensou em reformar? Mapfre. A gente tem de tudo, pode escolher produtos para a casa do seu sonho. Aqui você vai ter Mapfre, economia certa. Mapfre, aqui você acerta. Construindo ou reformando? Mapfre. Três lojas, fone 3239-6262. Economia certa. O Hotel Bourbon Comebol Assunção lhe convida para conhecer um pouco da história na capital sul-americana do futebol. Um complexo com o melhor hotel do Paraguai. Anexo, o Museu Oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol, Comebol, e um centro de convenções para até 3 mil pessoas. Desfrute de toda a nossa estrutura. Reservas em www.bourbon.com.br. Amanhã tem Libertadores da América na Banda B. Capiatá, Atlético. A partir das 21:45, direto da cidade de Capiatá, no Paraguai, estádio Érico Galeano Segovia. Deportivo Capiatá e Atlético Paranaense. Narração Marcelo Ortiz, comentários Sicupira, reportagens Felipe Dutra, na central Felipe Dalque. No jogo de ida, na Arena da Baixada, empate em 3 a 3x3. Você acompanha essa decisão do rubro-negro na Libertadores com o timaço da Banda B. La Copa Libertadores de América es Radio Banda B. Oferecimento, Claro. No Claro Pré, sua internet rende mais. Claro, vencer gigante. Mafrei, materiais de construção. Há várias gerações ajudando a construir seus sonhos. Nato Clean, viver é saudável. Forte no esporte. Esporte é Banda B. Intervalo dinâmico, 8 horas e 11 minutos. Aqui em Curitiba, o Paraná lá em Londrina está perdendo por 2-0 na primeira liga. Vamos direto para o TJD Paraná, para a sede da Federação Paranaense de Futebol. Grayson Assunção está por lá acompanhando o julgamento do caso Jetterson, que pode fazer o Jota perder alguns pontos, né, Gia? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Felipe Dalc. Um abraço para você, a todos ligados aí na jornada esportiva da Banda B. A gente está aqui no TJD do Paraná, que fica na sede da Federação Paranaense de Futebol, Felipe Dalc, e o julgamento do Jota Malucelli vai acontecendo neste momento. Neste momento, sendo ouvido o responsável pelo Departamento de Registros da Federação Paranaense de Futebol, onde os auditores, também o advogado de defesa do Jota Malucelli, os demais membros, fazendo perguntas a ele e tirando dúvidas sobre o sistema de registros de transações internacionais. Na sequência, o advogado do Jota Malucelli também vai fazer a sua sustentação oral defendendo a equipe do Jota Malucelli, e daqui a pouco também vai acontecer, lógico, a votação para a gente saber se o Jota Malucelli será punido ou não. Pelo que eu senti, pelas perguntas que aconteceram ao Departamento de Registro, digo para vocês, a situação do Jota Malucelli é muito complicada. O Everton, que é o responsável pelo registro da federação, falou justamente na questão que o Jetterson teria que entrar no boletim informativo diário, para ele entrar no boletim informativo diário, após a volta dele do retorno do futebol dos Estados Unidos, o Jota Malucelli teria que entrar no sistema da FIFA para fazer a solicitação de retorno ao jogador. Aí sim o jogador retornaria ao boletim informativo diário. Fato que aconteceu apenas após a terceira rodada do Campeonato Paranaense. Vamos ver se essa segunda comissão, como ela vai entender essa situação. Se o Jetterson o Jota Malucelli será condenado pelo jogador jogar de forma irregular, ou se eles vão entender que o Jota Malucelli não teve culpa nessa questão. Mas daqui a pouquinho a gente volta, Felipe Dalc trazendo mais detalhes aqui direto do TJD, que fica anexo à sede da Federação Paranaense de Futebol. A prioridade é sua, Grayson Assunção, direto da Federação Paranaense de Futebol, da sede do TJD. Daqui a pouquinho o Grayson volta com essa situação. Jota Malucelli, situação bem complicada. Agora vamos voltar a falar de Primeira Liga, porque o Paraná está em campo, está perdendo para a equipe do Londrina, levando um banho, 2-0. E quem comenta sobre esse primeiro tempo é sempre o professor do rádio. E do Brasil. Olha, Dalc, e ficou barato esses 2-0 aí no primeiro tempo. Por quê? Porque o Paraná acabou sendo engolido pelo time do... pelo Tubarão, né? Entre aspas. Tubarão não quis nem tomar conhecimento da presença do Tricolor no Estádio do Café. O detalhe é que o Londrina, o Tencati colocou bem organizadinho o seu time, bem montado taticamente, jogando no 4-4-2, fazendo com que houvesse uma movimentação muito grande na meia cancha. A meia cancha do Londrina, com os jogadores França, Celcinho, Safira e Fabinho, engoliram a meia cancha do Paraná, de Johnny, Zezinho, Biteco e do próprio Jonas Pessali. Aliás, o Paraná ficou na dependência desses dois jogadores, do Pessali e do Zezinho, na criatividade. O Pessali é um bom marcador, mas jamais serve para ser um atleta de criação. O Zezinho está longe daquele Zezinho que a gente conhece. Não joga legal, não está bem, não acerta passes, se complicou no lance do gol, do primeiro gol, porque a bola veio na sua direção, veio em cima dele, ele parece que se assustou com a bola, jogou para a direção do goleiro Marcão, e com isso o Celcinho aproveitou, não fez o gol, mas a sobra ficou para o Paulo Rangel, que fez 1-0 aos 31 minutos somente. Mas até então O Londrina já tinha criado várias oportunidades para a marcação do gol. Não fez, porque o ataque do Londrina encontrou dificuldades, principalmente pela forte marcação desses atletas do Paraná Clube. Júnior, o Arthur, o Rayan e o Kaique, que atuaram muito bem nesta primeira etapa até os 31 minutos, no momento em que acabaram tomando o gol. O segundo gol do Londrina é jogada trabalhada, jogada ensaiada. Não mexe, viu, Edu? Como é que é, Monique? Sem mudanças para esse segundo tempo. Ah, tá legal. Mas o Paraná teria esta possibilidade de fazer algumas alterações para procurar ainda com mais tranquilidade ao arco do goleiro Alan. Não fez e por isso ficou difícil. Aliás, o único jogador que eu posso destacar aí na frente do Paraná Clube é o Bruno, pelo lado direito. Que duas ou três jogadas pelo lado direito, ele conseguiu chegar, levar a bola até o fundo e fazer aquele seu trabalho. Mas, lamentavelmente, o Rubem e o Jonas Pessali não aproveitaram. O Rubem mais reclamou, mais teve no chão do que jogou. E a sua participação não é legal. Tomara que para o segundo tempo, taticamente, o técnico, o Wagner Lopes, faça alguma alteração, porque não funcionou a meia cancha. O trabalho da equipe do Londrina, com o Safira, com o Fabinho, com o Paulo Rangel e o Rafael Gava, tiveram uma movimentação muito rápida. Articulação feita pelo lado direito, principalmente, a troca de bola mais rápida, velocidade pelas alas, acabaram complicando este primeiro tempo da equipe do Paraná Clube. Vamos ver o que pode fazer para a etapa complementar. Arbitragem do gaúcho aí, o Francisco Paula Santos Silva Neto, que acabou errando em alguns lances, inverteu faltas, uma falta em favor da equipe do Londrina, e por isso não leva uma nota muito boa. Mas, em função da parte disciplinar, ele procurou usar o cartão amarelo quando lhe convém e, consequentemente, com isso, ele fez com que os jogadores tomassem uma atitude e participassem mais no futebol do que praticamente nas brigas. Isto fica por conta do Rubem, que toda vida que sofreu faltas, reclamou em demasia. Vamos ver o que acontece no segundo tempo, Dalque. Valeu, Edu Brasil, e eu volto com o mano para Paulo Sérgio, que a bola vai rolar pro segundo tempo. A bola vai rolar e essa galera vai gritar gol do Paraná, toda essa galera no Estádio do Café. Aí começar o segundo tempo, Francisco Paula Santos Silva Neto, pra bola, apita o árbitro, tem bola rolando o segundo tempo, e agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Saída de bola do Tubarão. Vamos, vamos, vamos. Da primeira liga. Apertava a equipe do Londrina pela esquerda, movimentação de bola. Bruno Cantanhede dominou, fez a meia-lua pra cima, marcação, vai caminhando com a bola, ficou isolado, três na marcação, foi pra linha de fundo, fez o cruzamento por baixo, corta, tira a bola, aparece Ayrton. Escanteio para o tricolor, Monique. Lado direito, na tentativa do tricolor de jogada de velocidade, o último toque do jogador do Londrina, Guilherme Biteco, tá por ali pra cobrança. Lá vai Biteco agora pela direita, força aérea tricolor, primeiros movimentos do segundo tempo, partiu pra bola, pé esquerdo, bola no primeiro pau, desvio de cabeça do jogador Rubem Betancourt. A bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta, os dois subiram, o Rubem e o Bruno, né, Monique? Exato, e o Betancourt acabou cabeceando por último, bola pela linha de fundo, tiro de meta a favor do goleiro Alan. Tubarão vence 2-0. Claro, pressão do Claro, pressão, tem ligações para Claro, 800 mega, WhatsApp à vontade, música grátis do Claro Música, ainda Claro Vídeo sem pagar mensalidade, e a primeira semana grátis, faça já uma recarga, Claro, pressão! Futebol é com a banda B, um show de bola para você, 1 minuto e meio de bola rolando, Londrina 2, Paraná Clube 0, e tenta o tricolor pelo meio de cama, já perdeu para França pela ponta direita do gramado, fez o domínio de bola, tentou sair para a jogada, foi pro chão, recebeu a falta, vai pro chão, Kaique, fica sentindo ali o tornozelo, nós jogar um pouco mais forte entre ele e o Zafirinha, hein, Monique? Exato, bem perto ali do técnico Cláudio Tencati. A falta é a favor do Paraná, ainda no campo de defesa. Tá por ali o Rayan para cobrança. É a primeira liga do futebol brasileiro. Copa da Primeira Liga com você aqui na Banda B, pelas ondas do rádio da internet. Só da gente, galera. Amanhã tem o Atlético. Vai em busca da vaga na Libertadores. Vai em busca da vaga de grupos na Libertadores da América. Em Capiatá. E a Banda B transmite com todo o timaço, nota 10 do rádio. A voz da Libertadores está aqui na Banda B. Já temos 2 minutos de bola rolando. Londrinas 2, Paraná Clube 0. Paraná Clube tentou a saída de bola ali com o goleiro Marcos, teve que aliviar. Ganha a lateral, a equipe do Londrina pela direita. Lá vai ele, Igor Bozel para a bola. Igor Bozel vai repor com as mãos. Se aproxima da jogada por ali o Zafirinha. Bola para ele, Zafirinha tem habilidade nas pernas. Colocou na entrada, grande área, ajeitou para quem vem de trás. Bateu, Rafa, acaba a bola. Rebatida da defesa tricolor. Ela sobe, vai caindo lá na cabeça de quem? Do zagueirão da equipe do Londrina, do Luizão, que recua de cabeça para o goleiro do Londrina. O Alan sai jogando com os pés, a zaga da equipe do Tubarão. Faz levantamento do comando de ataque. Bola para Paulo Rangel. Ele tentou de cabeça, mas já estava impedido. Levantou a bandeira. Impedimento marcado. Já estava embaixo da saia. Impedimento favorável à equipe do tricolor. O Paulo Rangel já estava lá na frente de todo mundo. De segunda a sábado, às 8 horas da manhã, programa Luiz Carlos Martins com a turma do rádio, 8 da manhã. O rei do rádio Luiz Carlos Martins, ele faz com o coração. Olha o Júnior do tricolor, enfia a bola pra dentro, grande área. O rebote sobrou pra ele, Guilherme Biteco tocou a bola pra Jonas Pessari, volta pra Biteco agora pela intermediária, recua mais o tricolor. Começa tudo de novo com o Johnny. Johnny por elevação, coloca a bola lá na ponta direita do gramado, pra Zezinho, brigou pela bola, chega antes dele, Ayrton faz um chutaço pra cima, o Jonas Pessari, a bola tá viva, sobrou com o Biteco, atenção, vai bater com a perna esquerda pro gol, defendeu o goleiro Alan. A galera ficou na indecisão se era falta ou não era. O jogo seguiu. O Guilherme Biteco bateu com a perna esquerda, Monique. Da entrada da grande área, arriscou do jeito que dava de pé da canhota. O goleiro Alan encaixou, já recolocou a bola em jogo. O Tubarão vence 2-0. E vem pela esquerda, movimentando a bola. O toque de bola ali pelo meio de campo. Aparece mais uma vez ele. Bom toque de bola do Rafael Gava. No comando de ataque, já se perde a bola. Sobra com a defesa tricolor com Ayrton. Faz o lançamento lá na ponta direita. Inversão de jogada para Bruno Cantanhede. A bola sobra com Rubem. A bola vai saindo pela linha de lateral, porque o França, capitão da equipe do Londrina, meteu a cabeça na bola. Ganha lateral tricolor do comando de ataque pela direita. Júnior já fez a cobrança, a movimentação, então vem junto com ele. O toque de bola pelo meio do caminho é com Zezinho. Zezinho deixa a bola com o Júnior no globo central. Aciona a defensiva da equipe tricolor aqui na linha do meio de campo com ele. Aí na bola. Ele toca a bola, vem com ela pela esquerda. Curtinha mais uma vez. Jonas, o Jonas Pessali. O Johnny tá pelo meio. Bola na esquerda pra ele. Ayrton fez o cruzamento. Kaique, perdão, pra dentro da grande área. Rubem chega. Chegou um pouquinho, uma lasquinha só. Atrasado na bola. Ele meteu essa bola pra fora. É tiro de meta para a equipe do Londrina, o marcado escanteio. Escanteio. É o toque do Ícaro, exato. Perfeito, escanteio pela esquerda. Bola, Jonas Pessali, lá no segundo pau. Atenção, bola muito forte de novo. É do Brasil, eu fico imaginando essa a perda, né, de aproveitamento em escanteio. O Londrina fez 2 gols de escanteio. E o Paraná teve 2 chances e jogou fora. Impressionante, a bola vara a grande área, Dão. Então toca curto, começa ali curtinho. Não, pode ser que seja jogada ensaiada, mas alguém não está bem ensaiado nisso, né? Ou o cobrador, ou então alguém que tem que ficar no segundo pau. A bola sai lá pela linha lateral, lá do outro lado, é força demais. É vontade demais. 5 minutos, segundo tempo, Londrina 2, Paraná 0, é a Copa da Primeira Liga. Despacha a defensiva da equipe do Londrina pro comando de ataque, cortou no peito no meio do caminho. Ah, apareceu por ali, vem Júnior, pra bola, passou pra ele, pelo segundo, fez ali a finta pra cima, a marcação ficou no Ícaro. Coloca a bola pra fora, lateral para a equipe do Paraná Clube pela direita fazer a cobrança. 5 minutos e meio, vai Júnior pra bola, 5 minutos e meio, Londrina vai vencendo a equipe do Paraná Clube 2-0, fica na indefinição ali pra quem jogar a bola com as mãos, recuada agora, ele toca pra Johnny, Johnny volta pra Júnior, conseguiu uma finta pra cima, a marcação, vai fazer o cruzamento, atenção, ameaçou na primeira, na segunda, fica na marcação do França. Vem pro jogo agora, vem tocando, Zafirinha na bola, ele faz o toque na esquerda para Rafa Gava, tentou o levantamento pelo meio de campo, resvalou do jogador tricolor, sobra para Biteco, intermediária, câmbio de ataque, fez lançamento, via terrestre na ponta direita, Jonas Pessali está impedido. A bola era pro Jonas Pessali, na hora que ela chegou no Pessali, o Bandeirinha levantou seu instrumento, Monique. Na enfiada de bola do Guilherme Biteco, né, Paulo Sérgio ali pelo lado direito, o Pessali tava até livre, porém impedido, o árbitro da partida paralisou o jogo, o Alan vai recolocar a bola em jogo, o Londrina vence 2-0 pelos dois lados dos reservas no aquecimento. 6 minutos, Edu, Londrina 2, Paraná Clube 0. E aí, Edu, deu uma melhoradinha o Paraná Clube no segundo tempo? É, melhorou, né? Principalmente ali pelo lado direito com o Júnior e também com a presença, mais principalmente do Júnior, que está carregando bem a bola ali, né? Olha o Londrina jogando de novo. Rafa Gava, bola na ponta esquerda, o gramado dominou. Fabinho meteu a bola pro gol. Na rede, pelo lado de fora. Por isso a galera gritou, Monique. Enganou a torcida, né, Paulo Sérgio? Ele recebeu pelo lado esquerdo da entrada da grande área. Arriscou também o chute colocado. A bola bateu na rede pelo lado de fora. Tiro de meta a favor do tricolor. Goleiro Marcos na batida. Paraná perde o 2-0. Manda bem ligado em você. Tá na hora de apertar o play. Vamos equalizar o tempo. Dá um clique no mouse aí, Zaza. Sete minutos e meio, segundo tempo de jogo, Canhonaço, banda B, é Copa da Primeira Liga. No Estádio do Café, Londrina, dois gols do Paulo Rangel. O Paraná não tem nada, Felipe Augusto Dalqui. Amanhã tem Copa do Brasil, Cruzeiro e São Francisco do Pará. A bola rola também pra Criciúma e Altos, pra Internacional e Oeste. Paulo Sérgio. De novo, o Rubem foi pro chão ali, mostrando que foi atingido no rosto. O juizão mandou seguir a jogada, mas o Paraná Clube perde a bola. E na sequência, o Johnny comete falta em cima do Rafa Gava. Como é que o nome do time é? Altos? Altos. Altos, da onde se... Altos. Piauí. Piauí. Legal. Altos. Como é que deve ser o nome do grito da torcida do Altos, hein? O pessoal já chega no estádio meio, né? Alto... Alto, Fusca. Fusca. Muito bem, 8 minutos e meio. Falta já cobrada a favor da equipe do Londrina. Fica a bola com Ícaro. Levanta a bola do comando de ataque. De cabeça tenta essa filhinha com a bola. Ficou com Kaique. Kaique mete o pezão direito nela. A bola subindo, caindo na intermediária. Campo de defesa do tricolor. Briga pela bola, Johnny. Junto com ele também ali, Celcinho. Deu toque na bola, Johnny. Mas sobrou pra Rafael Gava. Lá vem puxando pela esquerda. Meteu o pé na bola, Marcos. Pratica a defesa, Monique. Arriscou de longe, o goleiro Marcos encaixou, fez a defesa, já recolocou a bola em jogo, continua 2-0 Tubarão. Pensou em construir, Mafre, pensou em reformar, Mafre! Bola com o tricolor Zezinho do comando de defesa ali no Globão Central. Ele puxa o Paraná Clube, vai tricolor que a nossa feta empurra. Lançamento pela intermediária, campo de ataque. Biteco tocou a bola. Era para o Kaique aqui na esquerda, não chega nele. O corte na marcação. Bola para Celcinho. Faz lançamento do comando de ataque para Paulo Rangel. Ele dominou o artilheiro da partida. Fez o toque na direita para a corrida do Zafirinha. Mas adiantou demais a bola. Fecha a porta. Chega na defensiva por ali, junto com ele. O Kaique coloca a bola para fora, mas o juizão já estava parando, marcando ali uma irregularidade. É falta. Marcada e já cobrada pela equipe do tricolor. Consulta odontológicos, doutor Augusto, o dentista da placa vermelha, para agendar uma avaliação, ligue 30 27 81 42, todos os tipos de tratamento, 7 consultórios em Curitiba, região metropolitana, 30 27 81 42. Jonas Messali puxou pelo meio de campo, atenção, a puxada tricolor, abertura e jogada com a na esquerda, esperto no lance, chega o zagueiro Ícaro, mete a bola, lá pro outro lado, enquanto isso vem na contracarga a equipe do Londrina, deixou passar, fez a dividida, Paulo Rangel dominou pelo meio de campo, tocou pra Celcinho, e o juizão vai parar, vai marcar uma falta em cima do Johnny, do Paulo Rangel no Globão Central, a galera não gostou muito. Falta já cobrada pelo Biteco. Biteco pra Pessali, Pessali pra Biteco, tentou pra Rubem lá na entrada da grande área. Rubem Betancur não consegue o domínio de bola, vai sobrando com o Zafirinha no comando de ataque, ou pelo menos do Paraná Clube, defesa da equipe do Londrina. Banda beligada em você, 10 minutos, bola rolando, é o segundo tempo do jogo. Londrina 2-0 pra cima do Paraná. Mas você, torcedor tricolor, que tá ligando o rádio agora, 2-0, e Paraná desclassificou, não. Tentou já toda a chance de classificar contra o Figueirense, mas aí tem que aí jogar com empate, né, Odalco? Que o Paraná Clube já consegue uma classificação à próxima fase da Copa Primeira Liga, né? Não matemática, né, Paulinho? Mas fica bem perto. Ok, então tem que ganhar, então, para ganhar, garantir a matemática. Isso, matemática tem que ganhar. Ok, então, a informação da nossa central, Banda BD Esportes, a bola sobra pelo meio de campo para o Rubem Betancura, ele mete a mão na bola e aí o juizão viu, e aí com a mão na bola não pode, né, o Betancura, é falta, irregularidade, para o Londrina cobrar na junção do meio de campo, bola no lado direito para Igor Borzel, o Zé tentou levantamento, corta de cabeça parcialmente, Pessalha, a bola sobrou aqui atrás mais uma vez, Ícaro, mete o bico na bola, o jogo fica feio, bola aérea, para lá e para cá, apareceu, aí na bola, o toque de bola com ele, agora apareceu também ali pela direita, o número 8, foi pro chão, pediu a falta e recebeu o capitão da equipe do Londrina. Pede calma por ali o França. Falta marcada 11 minutos do segundo tempo. Londrina 2, Paraná Clube 0, Copa da Primeira Liga. E daqui a pouco, após o jogo, tem balanço do jogo, manda ver. Tem jogo quarta, tem jogo quinta, tem jogo longe. Então tem tricolor hoje, amanhã Atlético e quinta. A equipe do Coritiba é Copa da Primeira Liga, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Tudo isso aqui na Rádio do Coração. Estamos acompanhando o julgamento lá no TJD do caso Jefferson do Alutrão. França com a bola para a direita, se manda com ele. Igor Bozel recebe a bola, fechou a bola, tá Kaique, sai tocando pela equipe tricolor e toca errado. Dividiu bola, recebeu o Celcinho pela direita. Atenção, o toque para Gava pelo meio de campo. Opa, foi atingido o juizão, não marca nada. Segue o jogo, recebeu o Zezinho, tocou a bola para ele. O Bita cobre o jogada na ponta direita para Bruno Cantanhede e foi pro show. E o juizão marca pênalti. Bruno Cantanhede vai pro gramado, pro chão, pênalti marcado, favorável ao tricolor da Vila Capanema, Monique. Na enfiada de bola do Guilherme Biteco, uma jogada de velocidade pelo lado direito, Cantanhede recebeu por ali. E recebeu também a falta do jogador do Londrina, pênalti marcado, os jogadores do Tubarão não gostaram da marcação, mas o árbitro deu, é a favor do tricolor, quem tá por ali pra cobrança? É, é o Biteco que queria cobrar, mas o Pessali pegou a bola e disse que ele ia cobrar. O Biteco tá por ali, saiu no veneno. É, a jogada foi do Biteco junto ali com o Cantanhede. Não gostou, viu, Paulo Sérgio, mas vai o Pessali mesmo pra cobrança. Pessali vai pra cobrança, o Biteco saiu no veneno com o Pessali ali. Atenção, pode diminuir o tricolor, vai parar na queda, safeta, empurra, mão na cintura, 13 minutos do segundo tempo. Pessali contra Alan, partiu pra bola. Atenção, autoriza o Arthur Gaúcho. Vamos, tricolor, que a nossa fete empurra. Vai, Pessali. Vai pro gol, Pessali. Vai pro gol, Pessali. Atenção, autorizado. Pé direito da bola, bola e o gol! Na penalidade máxima, Jonas Pessali. O Alan sobrou pro canto esquerdo. A bola foi para lá também. Quase o goleirão pega, mas o pênalti foi bem batido. Desconta o tricolor. Agora, Londrina 2, Paraná Clube 1. Paraná tricolor beijando o fundo dos cordais da Cidadela. Alves Celeste, me dá selfie desse gol aí, Monique. Pegou muito bem na bola o Jonas Pessali. Ele foi para a cobrança e escolheu o canto à meia altura, à esquerda do goleiro Alan, que também pulou por lá e não alcançou. A bola foi morrendo fundo nas redes e o tricolor desconta por aqui no Estádio do Café. Jonas Pessali, camisa número 11, é o nome do gol. O Paraná agora tem 1. Equipe do Londrina tem 2 do Brasil. É, Monique, apesar da bronca do Biteco, né? Mas o Pessali foi, pegou a bola, meteu na marca da Cal, bateu no canto esquerdo do goleiro Alan, a meia altura. A sorte dele que ele bateu mais rente ao poste e com isso tirou das mãos do goleiro da equipe do Londrina. Londrina 2, Paraná 1. Este é o gol de número 3 que marca a equipe do Paraná na Primeira Liga. Primeiro que sofre Londrina, é o primeiro de Jonas Pessali. E o Jonas Pessali fez uma jogada extraordinária pela esquerda, quase achou alguém entrando na grande área para empatar. Foi pro Zafirinha, né? Exato, camisa 7 do Londrina. Kaique tem a bola pela equipe do Paraná, com o Johnny dominou, o Biteco se apresenta, Johnny faz o levantamento para dentro da grande área, atenção de cabeça, ajeitou de cabeça, Bruno Cantanhede, goleiro Alan faz milagre! No contrapé do goleiro londrinense, uma cabeçada sensacional, ia ganhando o ângulo, essa bola fez milagre, agora o Alan, Monique! E com a ponta dos dedos colocou essa bola pela linha de fundo, bela cabeçada do Bruno, que tentou ali pelo lado direito dentro da área, a bola foi desviada pelo camisa 1 do Londrina. É escanteio a favor do tricolor, lado esquerdo, mais uma vez, Jonas Pessali na cobrança. Jonas Pessali para a cobrança, pelo lado esquerdo que ela vai vir, Pagode formado na grande área do Londrina, vai força, é tricolor, vai tricolor, que a nossa fé te empurra, pé direito na bola, bola forte de novo, tentou a cabeçada por ali. Era o que? Era o Cantanhede? Era o Cantanhede, mas aí muito forte. De novo, do Brasil, a bola é muito forte. Qual que é a estratégia do Paraná agora, hein, do Brasil? Vamos pra cima, vamos pra cima. Não, vamos, tem que ir pra cima. Vamos tentar o empate? Claro, tem que ir pra cima. Por quê? Porque o Londrina voltou pro segundo tempo administrando 2-0. Tanto é verdade que a meia cancha do Paraná começou a encontrar espaço. O Zezinho apareceu bem ali até momentos atrás. Apesar de que o Jonas não é o jogador de puxar o contra-ataque, mas enfim, está acontecendo pelo lado direito, e aí aparece a figura do Bruno. Ele e o Júnior pelo lado direito estão trabalhando muito bem nesta etapa complementar. Banda B ligada em você, Banda B Curitiba, Banda B do Brasil. Tem falta marcada favorável agora a equipe do Londrina. Caiu ali pelo meio do gramado, Rafael Gavalhaço, Paulo Rangel. Falta para a equipe do Londrina, Banda B Curitiba, Banda B do Brasil. Você ligado no futebol da Banda B, tem bola rolando? Então tem o tempo girando. Vamos lá, vamos atualizar o tempo. Clica aí no Marcos. Chegamos à marca de 17 minutos, segundo tempo, bola rolando. Futebol é na Banda B, um show de bola pra você e o canhonaço da Primeira Liga. No Estádio do Café, Londrina. O Londrina tem 2. Paraná. O Paraná tem 1, Dalkis. Pela Primeira Liga, a bola rola. Na quinta-feira tem Criciúma Internacional. Amanhã tem Ceará e Flamengo. Primeira Liga na Banda B. É show. Show de bola. Celcinho tá saindo carregado. É, exatamente, era ele que estava caído por ali e o pessoal está saindo de maca com ele do gramado. Eu não me recordo o nome do médico aí do Londrina, mas trabalhou no Irati, trabalhou aqui no Curitiba, a gente chamava ele de Butico. E ele, Butico. E ele quando começou a trabalhar na parte médica do Curitiba, novo, novato ainda, né? Aí num jogo em que o Lopes era o treinador. Aliás, nem o Lopes não era, era o... Agora não me recordo, olha o Londrina. Era o Bonamigo o treinador, a bola saiu. Bonamigo, isso mesmo. É. E o Bonamigo... Ó, aqui na ficha tá Dr. Jean Furtado. Isso, Dr. Jean, é ele mesmo. E aí, Monique, o Renato fez uma defesa contra a equipe da Portuguesa. Fez a defesa e acabou se machucando. E o árbitro queria dar continuidade ao jogo e pediram para ele entrar em campo. Aí ele falou, disse, eu não, tá louco, o árbitro vai me expulsar, não vou entrar não. 21 no Paraná, 21. É, Felipe Alves vem aí, Paulo Sérgio na partida, camisa 21 vai sair, vira. Tá virando a placa? Mas vai virando, ai, virando e jogando, vamos agora lá. Agora sim, gira. Saindo o Biteco, número 10, entrou Felipe Alves. Um atacante a mais, um homem de meio a menos, Edu. Foi no último jogo que eu fiz do Paraná, o Felipe Alves fez gol, né? Foi na vitória do PSTC. É, e ele entra, e aliás, um gol de difícil. Ele entrou no lugar do Vitor Feijão, né? É, ele entrou no lugar do Feijão. Ó, e teve uma mini conversa ali entre o Wagner Lopes e o Biteco, certamente com relação à cobrança do pênalti, né? É que o Biteco, gente, ele tá querendo tanto fazer um gol, ele já eu consegui homenagear o irmão dele, né? Eu consegui aqui de longe ler o verbal, a linguagem verbal, ele disse que eu queria cobrar. Ele falou isso para um Wagner? Falou. Eu queria cobrar. Aí depois, só que o Wagner tá de costas, não dá para ir, né? Eu não consigo ler a mente também. Pois é, no fim foi o árbitro que mandou, né, o Jonas bater, por isso que não pode o Biteco reclamar. Agora a entrada do Felipe Alves, naturalmente porque o Biteco cansou também, né? E também não estava legal hoje. Hoje não estava legal. Estou gostando, isto sim, do Júnior e do Bruno. Os dois jogadores fazendo, olha, o Bruno trabalhando muito bem pelo lado direito do ataque da equipe do Paraná neste segundo tempo. Já no primeiro tempo, duas ou três bolas ele chegou. e agora na etapa complementar fazendo um trabalho melhor. No Prezão da Claro, tem ligações para Claro 800 megawatts, WhatsApp à vontade, música grátis no Claro Música ainda. Claro Vídeo sem pagar mensalidade, a primeira semana é grátis. Faça já uma recarga, Claro Prezão. Manda B. Muito bem, amanhã tem Atlético em campo, Deportivo Capiatá, Banda B na Libertadores, com a voz da Libertadores para você. Quinta-feira tem mais, tem Coritiba em campo, tem o Coritiba contra mais a Copa do Brasil. Coritiba pode passar a próxima fase da Copa do Brasil. Jogo único também. A Banda B transmitindo tudo para você, terça, quarta, quinta, sábado de carnaval, todo mundo do batuque da, do futebol aí, né? Todo mundo com alegria na ala, muito bem. Eu estava vendo aí o Dalk, né? O Dalk, o Pedro Melo, que é mais fã, né? Da Zumbi Walk, né? O Dalk. Sabe a Zumbi Walk? Sim, né? Sim. Já foi cancelada, né? Ah, é? É. Sabia não. É, foi cancelado por falta de credenciamento. É que não tinha. É, exatamente. Quem escreveu essa foi o Ayrton Batista Júnior Tusquinha. Não grande Tusquinha. Ele sempre tá ligado na gente, viu? Ele manda bem, ele manda bem nas piadas. É, falta de credenciamento pra Zumbi Walk. Muito bem. Você liga de qual fantasia, hein, Dalk? Pra Zumbi Walk? De zumbi. Londrina 2, Paraná 1. 22 minutos do segundo tempo, a bola sai pela lateral, ganha a lateral tricolor no sistema de defesa. Depois dessa eu tomar um café. Então vai, o Brasil. Olha, lateral pela equipe do Paraná no campo de defesa. Vamos pro jogo, tricolor, dá tempo de empatar aí. Empatando o jogo, tricolor da Vila Capanema. Pode conseguir aí uma boa, já o Londrina garante classificação, mas já adianta a sua em muito para a próxima rodada da Copa da Primeira Liga. Bola com ele. Aí, aqui pela esquerda, movimenta a bola com o Kaique, dominou no comando de ataque, vai fazendo o lançamento, toca a bola para Jonas. Pessari, ele faz o giro pra cima da marcação. Parada comigo, cresce no segundo tempo, faz a inversão de jogada, mas bateu ali no jogador da equipe do Londrina, mas mesmo assim deu sorte. A bola sobra na direita pra Júnior, Júnior pra Bruno, lá vai o garoto número 7 no costado, fez o cruzamento na grande área de cabeça, tira, chega por ali, Ícaro faz o corte, bola viva ainda pro tricolor, pela direita faz a movimentação, toca a bola, Júnior pra Johnny, pede pelo meio mais uma vez o número meia dúzia, ele prefere a jogada pela direita mais com o Júnior, e aí na hora do domínio de bola ele perdeu o contato com a pelota. Ela saiu em lateral favorável à equipe do Londrina. Venha conhecer o melhor hotel do Paraguai a somente 3 minutos do aeroporto internacional e a 15 minutos do centro comercial. A melhor e mais bonita estrutura à sua disposição. Reservas em bourbon.com.br. Vai mexer, Monique. O técnico Cláudio Tencati chamou o Bidia. E eu confesso que o outro eu não enxerguei, Paulo Sérgio. Está muito escuro aqui. É que está de noite, né? Só vê o Bidia. Olha o Londrina pela direita, movimentando a bola. Igor, tocou pra Celcinho, invadiu a grande área. Atenção, Celcinho, marcação pra cima. Olha a bola pra fora. Opa, ali, ó. A do Tusquinha é essa também ou não? Não, essa foi minha mesmo. É, foi boa também. Autoria, pai. Paulinho jogou demais com o Tusquinha, daí ele aprendeu essas piadinhas com o Tusquinha. Gostei, viu, Paulinho? Parabéns. Trabalhamos juntos, eu e o Tusquinha. Muito bem. Celcinho com a bola, tocou pra ele aqui, Bozel, bola dentro da grande área. O jogador do Paraná Clube por ali que estava na jogada. Falta marcada, favorável ao tricolor, falta do Safirinha. Mexe. Vamos lá. Bom, tá saindo o Fabinho, número 10. Para a entrada do Marcinho, número 19. Essa é a primeira substituição. Agora vai entrar ali o 19, Marcinho. 17. E vai entrar o 17, que é o Bidia. Agora falta ver quem que vai sair, porque o quarto árbitro ainda não levantou a placa de substituição. Agora sim, ele vai trocar os números por ali e vamos confirmar qual será a segunda substituição. Está saindo o número 11, Rafael Gava. Sai o Gava para entrar o Bidia, número 17. Muito bem. E sai o Fabinho, Rafael Grava. Grava não, né? Grava depois. Agora é só ao vivo. 17, Bidia, 19, Marcinho, no time do Londrina, Banda B, show. Tem gol do Campeonato Paulista. Pitch, ex-Paraná, abre o placar para o Sagrão. São Bento contra a equipe do São Paulo no Morumbi. São Paulo 0, São Bento 1. É, rapaz. No clássico dos Santos lá, tá dando o São Bento na parada. E o Pitch, zagueirão, marcando para a equipe do time de Sorocaba. 25 minutos do segundo tempo. Tem gente feliz hoje à noite aí, né? Tem gente comemorando já esse gol do Pitch aí. 25 minutos do segundo tempo de jogo. Bola rolando pela Copa da Primeira Liga. Você ligado aqui na Banda B. 2-1 o jogo. Paraná Clube melhorou, mas precisa ainda mais para chegar no segundo gol. Um gol de empate. Bola para Rubem. Lançamento para ele dentro da grande área. Primeira participação dele. A bola dele. Felipe Alves na trave. Paraná. Esse cara tem estrela. A bola lançada, Felipe Alves na meia lua de primeira, meteu a bola na trave esquerda aí, Monique. E tava no local certo para receber essa bela enfiada de bola do Johnny. O Felipe Alves, bem na faixa central, Paulo Sérgio, na entrada da grande área, ele arriscou o chute, a bola bateu na trave, quase o segundo gol do Tricolor, que perde o 2-1 aqui no Café. Edu Brasil, se essa bola ela vai ali no pé da trave, o goleiro não chega nela, né? Ah, não chega. Bela jogada do Johnny, né? Meteu pelo meio. E a entrada do Felipe, que chegou batendo, para azar dele, foi no poste. Banda bem ligada, e você está na hora de apertar o play. Vamos equalizar o tempo para você ligado. Aqui na Rádio do Coração já temos 26 minutos. Bola rolando, você ligado na Banda B. E o canhonaço, Copa, Primeira Liga. Placar. No Estádio do Café. Londrina, 2. Paraná, 1. Dalk. Amanhã tem mais Campeonato Paulista. 2 jogos, 5 horas da tarde. RB Brasil e Novo Horizontino, São Bernardo e Mirassol. Tentava jogada lá pela direita para ser com a bola pela equipe do Paraná Clube. O juizão ali marca o quê? A saída de bola e o público no Café. Vamos lá, Monique, você vê se é boa de conta. 1.600 pagantes. Ah, acertou até aí. O público total, 2.242. Nossa. Renda de R$30.892 aqui no Café. R$30.892? Olha só, hein? Muito bem. Londrina 2, Paraná Clube 1. É o resultado do jogo até agora. 27 minutos, você curtindo o futebol pela rádio Banda B. É 10%, nem 10% do que cabe no estádio do Café. Daí por isso que fica essa visão assim, meio de Saara, né? E 642 penetras. É, isso aí. Não, mas daí junta pessoal de imprensa, junta vendedor, junta todo mundo ali. Convidado, vai tudo pro mesmo bolo ali, né? Lançamento do Arthur, atenção, zagueiro tricolor lançando lá pra dentro da grande área, Felipe Alves corre atrás da bola, atenção, deixou pra quem vem de trás, vamos lá, Kaique, cruzamento dessa bola, foi pra linha de fundo, invadiu a grande área, cruzou pra trás, tira a defensiva, sobra com Felipe Alves de novo, mete essa bola, lá dentro da grande área, lançou pra quem de cabeça, Rubem ajeitou, cabeça na bola, França tira! Agora o tricolor chega pressionando, chega sufocando o Londrina, Monique. Lado esquerdo, o cruzamento na cabeça do Bentancur, na tentativa, o França estava em cima dele e colocou essa bola pela linha de fundo, escanteio. Escanteio já cobrado, segundo pau para Felipe Alves, mas aí já houve ali a interrupção, né? Eu disse que o árbitro, a bola já havia saído antes da entrada em campo. E veio pro segundo pau de novo. É isso aí. Pensou em construir, Mapfrey. Pensou em reformar, Mapfrey. Muito bem. Tentei chegar o tom ali do pessoal que gravou, mas não consegui. É muito alto, né? Sabia, é difícil, né? É difícil, não dá. 28 minutos. É só pra quem, chuveiro. É só pra quem tem voz de soprano. A Monique consegue. Não sei se é voz de Monique soprano, né? Enfim. Vai fazer o Mapfrey ali. É, o Mapfrey. Nunca. Tá, minha voz é assim agora. Não é essa. Tentei fazer também, tá. Como é que é, Dalk? Como é que é a voz da Monique? Mapfrey. 29, 2 a 1, Londrina pra cima do Paraná. Olha aí, ó. Mapfrey. É que não dá, né? Eu sou barítono menor, então não consigo. Celcinho com a bola, que foi do Brasil. Celcinho com a bola, fez o lançamento pra ele mesmo, mas daí não deu, ó. Corta ali o jogador do Paraná Clube, o Rubem Betancuro, pelo meio de campo. 29, vamos chegando já, marca de 30 minutos. Paraná Clube melhorou em muito. Já o Paraná Clube pode chegar à marcação do segundo gol, que seria aí, vamos achar, porque o primeiro tempo foi miserável do tricolor. Zezinho com a bola, ele toca pelo meio, pela intermediária, recebeu, já fez o toque, Felipe Alves pra quem veio de trás, a manutenção de bola pelo lado esquerdo com ele, vem subindo o Kaique, já no comando de ataque, marcação do Zafirinha, ele volta a bola pelo meio, de novo, Johnny tá com a bola, ou melhor, Zezinho, agora sim, abre na direita pra Arthur, zagueiro tricolor, capitão do Paraná Clube, no meio de campo, ele faz lançamento pra direito, lá pra dentro da grande área, de cabeça, corta, aparece Luizão pra tirar, ela sobra com o Zafirinha, tenta sair pro jogo, tem a posse de bola, o jogador do Londrina, toca aqui na defensiva, sobe um pouco pro ataque, tentou por ali, agora media, atenção, corte no meio do caminho, boa jogada do tricolor, atenção, Felipe Alves esmerilhou pela esquerda, opa! O Bozel chegou ali, um pouco mais forte para cima do Felipe Alves, que entrou no pique total, hein, Monique? É, e foi para cima ali para tentar a marcação, e a falta foi marcada a favor do tricolor. É pelo lado esquerdo, Kaique deixou a cobrança por ali pro Zezinho, que vai colocar essa bola dentro da área. Um abraço pro Odair Paranista, tá ligadinho na banda B, torcendo pelo empate. Aquele abraço, 30 minutos, segundo tempo, vai pra bola. Zezinho com a 8 no costado, partiu, perna esquerda, bola. Ali na entrada grande área, tirou de cabeça, apareceu bem pra tirar o França, bola sobra com o Celcinho. Celcinho faz a movimentação para a esquerda, puxa pro jogo, vem pro jogo. Paulo Rangel tentou, foi pro gramado, o juizão manda seguir. Segue o jogo sem falta, levantamento de bola na entrada grande área. Tem Felipe Alves aqui pela esquerda, mais uma vez invadiu a grande área, passou o pé por cima da bola, fez o drible, mandou de chutar, se atrapalhou. Se atrapalhou Felipe Alves, é pela esquerda agora o caminho do ouro pro tricolor. Mas tem a contra-carga da equipe do Londrina, o toque de bola com Paulo Rangel. E o Paulo Rangel vai colocar a bola pra fora pra atendimento do França, Monique. Tá sentindo muito. Isso. Tá caindo lá perto da linha lateral, do lado oposto do banco de reservas, no momento em que o tricolor vai fazer mais uma substituição. Tá saindo por ali o Bentancur para a entrada de Ítalo, camisa número 20 no jogo. Ítalo pro jogo. Bentancur aí no primeiro tempo teve pouca chance, né, do Brasil. É, no não... segundo também ali, mas ficou no chão mais do que jogou, mas tudo bem, né? Mas não foi legal, não. Não foi, né? No primeiro tempo a bola não chegou nele, né? E no segundo tempo, que teve oportunidades, pouco se movimentou. Então agora dá o lugar pro Ítalo, né? Tomara que o garoto aí possa resolver. Porque ele vai, eu imagino, vai meter esse Ítalo lá pela ponta direita, deixa o Felipe Alves aqui. Ah, eles vão armar uma correria agora tremenda. E o Pessalho abastecendo aí. Tem o Bruno Cantanhede, né? O Ítalo pode cair pelo meio. Bruno fica pela direita, o Ítalo pelo meio e aqui na esquerda o seu famoso Felipe Alves. Muito bem. Consultórios odontológicos, doutor Augusto, o dentista da placa vermelha, todos os tipos de tratamento para todas as idades. Seu filho tá precisando, tá com cárie, você precisa de tratamento de canal, um implante, próteses, todos os tipos de tratamento. Ligue 3027-8142. Um consultório pertinho de você. 7 em Curitiba, em região metropolitana. Marca uma avaliação a partir das 9. 3027-8142. Consultórios da placa vermelha, doutor Augusto. Bola com o Arthur, toca com o Johnny. Na intermediária, câmara de defesa, o Paranaclube bate bola, tenta subir. Já temos 32 minutos. 2-1, o Londrina vence o Paranaclube. O Paranaclube está melhor no jogo, cresceu no segundo tempo. Lançamento aqui da esquerda do Kaique, lá para a direita para Bruno Cantanhede. A bola sai. Lateral para a equipe do Tricolor. Veio para a bola, por ali fechando o Ayrton. Sai com bola e tudo. Lateral já cobrado pelo Júnior. Vem a equipe do Paranaclube batendo bola pelo meio de campo, pela intermediária. Vem com ele, Johnny, de novo. Johnny vai parar a partida porque o Paulo... Paulo tá sentindo ali a virilha. O Paulo Rangel, isso, né? Sente ali a agora virilha. Agora o pessoal do DM também dá um pique para atender o jogador. E o técnico tem Cátia e tem ainda uma substituição a realizar. E o técnico do Paraná Clube, Wagner Lopes, também. Vamos ver ali como é que vai ser a situação. Porque mão na virilha não é nada, né? De passar uma aguinha e sarar, né? Não. É deu sinal que está sem condições. Vai ter que sair. Se realmente for o problema de virilha, segurando a perna ali, o jogador, acho que sentiu, vem para ser substituído. O Paulo Rangel fez os dois gols da partida. Lembrando aí do Brasil, os dois gols oriundos aí de bola parada, de escanteio, né? Numa em que ele aproveitou um toque de calcanhar do próprio Celcinho, e a outra em que ele antecipou o próprio Ryan, né? E cabeceou a bola entre o zagueiro e o goleiro tricolor, metendo aí o segundo gol dele na partida. Vamos ver se vai continuar pelo jeito. Acho que não. Vai, já tem mudança no Londrina aí, Monique Vilela. Vai mexer, né? O técnico Cláudio Tencati vem ali, não enxergo. Não enxergo daqui a pouquinho, pro jogo aqui daqui a pouquinho, 34 minutos. Bom jogador esse, não enxergo, hein? É alto, pelo menos daqui eu tô vendo é alto, viu, Edu Brasil? Alto e forte. Muito bem, 34 minutos do segundo tempo, que o Monique Vilela tá lá do outro lado, até virar a camisa ali. É o Euler, número 23. Tá saindo o Paulo, seu xará. Paulo já não deu pra ele, sentiu a virilha ali, virilha não dá, né, virilha, e entra agora 23, Euler, muito bem, 23 do costado, vai ser o atacante agora da equipe do Londrina. 5 minutos ao toque do Zaza. No Prezão da Claro tem ligações para Claro 800 Mega, WhatsApp à vontade, música grátis no Claro Música. E ainda, Claro Vídeo sem pagar mensalidade. E a primeira semana grátis, faça já uma recarga. Claro Prezão. Por que o Tencati tá uma bravura só aí, Monique Vilela? O quarto árbitro chegou por ali para pedir calma para ele. O Tencati, ele é agitado da área técnica sempre, né, Paulo Sérgio? E se não me engano aí, acho que o goleiro Alan levou o cartão amarelo por dar uma enroladinha aí. Mas pode anotar aí, Monique. Alan goleiro do Londrina, cartão amarelo. E vem a movimentação aqui pelo lado direito, movimentação do Celcinho, entregou a bola para quem vem de trás. Ah, Marcinho com a bola, entrega para ele, Celcinho de novo, levantou lá dentro da grande área, atenção, quem é que corta de cabeça, ninguém cortou a bola, sobra o goleiro Marcos, pratica a defesa. Pratica a defesa, Marcos. Ele já cabeceou essa bola. Ele mete essa bola lá no ataque do tricolor. O jogador, o goleiro é o Marcos. É pra Pessali. Não deu pra conseguir ali segurar a pelota. Veio aqui atrás. Agora também aparece Bilia. Num bate-rebate danado. Já tem ali o levantamento da bandeirinha. Marcando uma falta do Bruno Cantanhede em cima do Ícaro. Falta de ataque tricolor. Banda bem ligada em você. Tá na hora de apertar o play. Vamos equalizar o tempo. Dá um clique no Marcos então, Zaza. Já chegamos à marca de 36 minutos, bola rolando, o segundo tempo de jogo. Copa da Primeira Liga. Canhaço, Banda B. Noite de terça-feira, horário de Brasília, 8h55. No placar do estádio Londrina, tá assim, ó, Londrina 2. Paraná tem um, dá o quê? Campeonato Paulista, segue a equipe do São Bento vencendo o São Paulo 1-0. Daqui a pouquinho, 9h30, tem Ituano e Santos. Boa noite, Banda B. Boa noite pra você, Banda B. Boa noite. E o goleirão Alan caiu, Monique Vilela. Tá parado o jogo. Desabou. É, juizão tá com o cartão amarelo na mão ali. Sei lá o que ele vai fazer, hein? Será que ele vai dar o segundo amarelo pro Alan? Ou não? Tá com o cartão amarelo ali. Deu pra ler que a labial, a leitura labial, desde que você for cera, manda pra rua. Será? Mas ele é. Mas, ué. Ou ele vai só anotar ali? Porque ele tá sentindo ali a coxa direita. A impressão é de. É de. E vai mexer o tricolor. É de. Ele tá com ali com cãibra, né? Vai mexer o tricolor, Monique Vilela. Isso, tá saindo o Jonas Pessali, número 11, para a entrada do Renatinho, camisa 19, terceira substituição no Paraná. Renatinho, 19, do tricolor da Vila Capanema. Já, já pro jogo ele, vai entrando, vai sair o número 11, Jonas Pessali. É, de pouquinho em pouquinho vão entrando os titulares na equipe do Paraná aí, né? É, no caso aí do Ítalo e do Renatinho, né? É, para se movimentarem e também na condição de maior velocidade, né? Aproveitar aí, porque a equipe do Londrina parou, ela estancou querendo segurar o 2-1. É, de forma perigosa, né? De forma perigosa. 38 minutos já, Londrina 2, Paraná Clube 1. Volta a bola rolada. Lateral 1, Paraná Clube 1, no campo de defesa, jogada no campo de ataque. Tentou por ali, o Zezinho foi empurrado. É falta em cima dele. Venha conhecer o melhor hotel do Paraguai. É somente 3 minutos do aeroporto internacional e 15 minutos do centro comercial. A melhor e mais bonita estrutura à sua disposição. Reservas bourbon.com.br. Muito bem, falta a ser cobrado, vai ajeitando com todo carinho ali o Renatinho. Sangue novo no jogo, vai meter essa bola pra dentro da grande área, força aérea tricolor. 38 minutos, partiu pra bola, Renatinho, pé direito, fechadinha, quer que desvie a bola, chega pra cortar a Euler. A bola pra fora, lateral para a equipe do Paraná Clube, pela esquerda com lateral para o tricolor. 38 minutos do segundo tempo, 38, foi pra bola Kaique, colocou pra Renatinho, de calcanhar, voltou pra Kaique, corta a defensiva, aparece pra tirar, tira de qualquer maneira. Aparece com o pé na bola ali com muita força, o jogador Igor Bozel coloca pra fora, lateral pro sistema defensivo da equipe do Londrina. Banda B Curitiba, Banda B ligado em você, pensou em construir, Mafre, pensou em reformar, Mafre. Tem bola ao tricolor, atenção, tentou a jogada ali o Ítalo, mas não teve ali o dormido de bola, a bola saiu para a lateral, ganha a lateral a equipe do Londrina no sistema de defesa. 39 do Brasil, por que dessa melhora do tricolor no segundo tempo, hein? Porque as modificações foram feitas agora, né? O único que, a primeira foi o Felipe, a entrada do Felipe Alves. É, não, os demais já estavam no jogo, né? Melhorou para o segundo tempo. A marcação mais forte, a equipe do Londrina procurou jogar na sua intermediária, deu facilidade para a movimentação dos jogadores de meio, principalmente para o Zezinho, que fez um bom trabalho, e o trabalho maior pelo lado direito com o Júnior e também com o Bruno, por isso que a equipe do Paraná melhorou na etapa complementar. 29 graus a temperatura em Londrina, 39 de jogo no segundo tempo. Já já o toque dos Zaza, 40. Vamos com Londrina 2, Paraná Clube 1, 40 minutos. A parte final do jogo. Abertura de jogada. Atenção, tem Kaique pela esquerda. Lançou bola lá pra dentro, grande área. Bola pra Ítalo, não sobrou pra ele. Corta a defensiva da equipe do Londrina. Celcinho não fica com a bola. Fica com ele sim, número 23 no costado. Euler faz levantamento no comando de ataque. Corta aqui atrás, aparece pra tirar a bola. Aparece Júnior da equipe do tricolor. A bola subindo, caindo no gol central. Kaique dividiu bola, ganhou na primeira, na segunda. Tentou por ali também o jogador 19. de Renatinho, ele é pequenininho, não chega na bola, aperta a jogada também, é Ítalo, vai lá junto com ele, número 4, o zagueiro Ícaro, levantamento pelo meio de campo, recebeu agora Marcinho, vem pela esquerda, deixa a bola pelo meio do caminho para Bidia, Bidia, no globão central, entrega a bola pro capitão da equipe, ele chega pra com tudo ali, o jogador França da equipe do Londrina, toca pra Bidia mais uma vez, faz movimentação de bola, levantamento pela intermediária, é pra ele, Celcinho não teve domínio, mas a bola espirrou na direita, atenção, quem é que chega na bola, esperto do lance, tá ali, o Kaique, aí se enrolou todo com o Safirinha, a bola saiu, é lateral para a equipe do Londrina ou do Paraná, o juizão marcou falta, Monique? A favor do tricolor, Paulo César, já cobrada. Ômega 3 na Tuclim, o amigo do coração. 41 minutos, lá vem o tricolor, que era empate do jogo. Vem com ele, mais uma vez, bola com Bruno. Bruno Cantanhede, vai pra linha de fundo, ficou difícil. Marcação em cima dele, fecha. Ayrton, a bola sai pela lateral, ganha a lateral. Paraná Clube pertinho ali da bandeirinha de escanteio. Pela direita, movimentos finais do Estádio do Café. O Paraná Clube pode chegar ao empate, pode sim. Manda todo mundo pra dentro da grande área. O lateral Júnior vai meter lá dentro. Bola pra Renatinho. Renatinho de primeira pra Júnior. Vai cruzar essa bola. Foi pra linha de fundo. Atenção. O desvio de bola ganha novo. Lateral a equipe do Paraná Clube. Vai Júnior pra bola. Cobrou rapidinho pra Renatinho. Renatinho tem a bola. Ele tentou o drible. Bola ficou com o Júnior. Saiu de novo pela linha lateral. Ganha lateral. O Paraná Clube de novo. Bola com ele. Johnny levantou pra dentro da grande área. Seu goleiro Alan lá em cima dele. Na pequena área pratica a defesa. E aí, segura um pouquinho mais, 42, já o toque do Zaza. Levantamento de bola no comando de ataque, tentou o Weller, apertou na marcação. O zagueirão da equipe do Paraná Clube, a bola sai, lateral favorável à equipe do Londrina. Já tem balanço do jogo, 9 horas da noite, agora horário de Brasília. E todas as informações do TJD, já também no nosso balanço do jogo. Banda B, o Grêmio Assunção está lá no caso do Jetterson, do J. Malucelli, que pode perder os pontos aí do Campeonato Paranaense. E lá pra baixo, né? Ficar devendo ponto. Pela direita, movimenta a bola Londrina. Toque de bola com ele mais uma vez. Apareceu Igor Bozé. Uma jogada dada pro Celcinho. Não deu. Houve o corte da defensiva tricolor. A bola sobra então. Recebe por ali. Felipe Alves pela equipe tricolor. Foi pro chão. Recebeu. A falta é falta em cima dele. 42,5. Celcinho chegou ali. O juiz da partida do São Francisco pediu pro Celcinho aí. Dá um tempo, rapaz. Chega. Até porque ele segurou de forma ali, né, intencional, o atleta tricolor. Abertura de jogada na ponta direita do gramado. Lá vai Juninho, dividiu bola pelo meio do caminho. Apareceu o Elan, mas vai sobrar para o Bruno Cantanhede pela direita. E o juizão, o bandeirinha, já viu ali a saída de bola. O Bruno fica no veneno. Mas o último toque de bola foi do jogador da equipe do Londrina. Tem lateral a equipe, o Paraná Clube. Vamos lá, Juninho, para a bola. Vamos lá, 43, dá tempo de empatar o jogo. Bola pela linha de fundo. Então é para Ítalo. Ele domina a bola perto da bandeirinha de escanteio. O último toque do jogador paranista. Ganha a lateral Londrina e vai gastando tempo agora o time do Norte do Paraná e do Brasil. 43 já realizadas todas as modificações, tanto Paraná contra o Londrina, 2 Londrina, 1 Paraná, estamos indo para a reta final, finalzinho do jogo, Copa da Liga. É, agora é coração na chuteira, no bico da chuteira, é o que vale pro, tanto para o Paraná como para o Londrina. O Londrina procurando segurar o 2-1 e o tricolor em busca do gol do empate. É, lembrando que o empate já dava a classificação antecipada ao Londrina. Com essa vitória, então, está sobrando do grupo Londrina. 2-1 para cima do Paraná. Levantamento do goleiro Alan no comando de ataque. Cortou de cabeça, aparece para cortar por ali. Chega o Kaique. Recua para o goleiro Marcos. Tem pressa o goleirão tricolor. Ele repõe a bola em jogo para o próprio Kaique. Faz lançamento direto no comando de ataque. É para a corrida do Ítalo. Ele domina a bola no peito. Para quem vem de trás, divide o bola. O toque na esquerda para Renatinho. Tricolor da Vila Capanema vem subindo. Renatinho conseguiu o primeiro drible. Ficou no segundo. Agora vem contra a carga da equipe do Londrina. Agora que eu quero ver. Movimentou no comando de ataque. Tentou o Bidia. Parece pra cortar Euler. E sai com bola e tudo. Banda Bechou. E é gol de São Paulo. Lucas Prato, 27 da primeira etapa. Empata o jogo. São Paulo 1, São Bento também 1. Oh, a média do Prato é 1 por jogo, é? É, exatamente. Ô, louco. 44. Atenção. Tem movimentação a equipe do Londrina no comando de ataque pra quem vem de trás. Atenção, Bidia no comando de ataque pra Euler. Vai colocar pra Zafirinha lá dentro da grande área, seu goleiro Marcos, pratica a defesa. Londrina levanta agora na esquerda pra ele, Bruno Cantanhede. É laica o jogo, finalzinho de partida. 44, já o toque do Zazar pra 45. Bruno tentou na primeira, na segunda, recuperou a bola pra equipe do tricolor. Johnny, tem Zezinho na aproximação, é toque pra ele, bola no número 8, pela esquerda tem Kaique caindo. Então recebeu meia dúzia da equipe do Paraná Clube, já no comando de ataque, faz lançamento aqui na esquerda pra Felipe Alves. Bola muito forte, na verdade, pro Ítalo, só protege por ali o zagueirão, o número 3, Luizão do Londrina. Linha de fundo, tiro de meta com 45 já. Quanto mais de acréscimo? 5 minutos. Vamos com 5 minutos de acréscimo. Você viu aí, Paulinho? Eu não vi, perdão. É, 5 a mais. Vamos até 50, então. 45 e 20. Mais 5 minutos para a bola rolar. Mais 5 minutos para o Paraná Clube tentar o gol de empate. Vai ter um strike ali, Paulo César. É, tem o Kaique. Tá. Tem o Ryan. Euler. Ryan, bem grande Ryan, esse Euler. É, o 23. E o Zafirinha também. Caiu agora de novo. Zagueiro tricolor, o Zafirinha ficou sentindo no gramado. Muito bem, calor. Noite de terça-feira, Copa da Primeira Liga, você acompanhando do Futebol Banda B. Tricolor não está eliminado. Precisa jogar por uma vitória para classificar direto ou por um empate. E aí, dependendo dos resultados, na próxima rodada. Londrina, com esse resultado, já classifica direto. Já está nas quartas de final da Copa da Primeira Liga. Fica sentindo o zagueirão tricolor. Zafirinha mostra para ele ali também ali, o mamilo. Né, dizendo que foi também atingido. Goleiro Marcos. Hã? Não pode fazer isso, né? Celcinho para a bola. Fica sem camisa, vou mostrar os mamilos. 46 minutos. Londrina 2, Paraná 1, Celcinho para a bola. É de longe. Ele vai levantar essa bola para dentro da grande área. Atenção, torcida tricolor. Faça aí, figa. Seca agora o Londrina. Celcinho partiu para a bola. Meteu lá no segundo pau. Para ninguém. Cabeça da bola do Bruno Cantanhede. A bola vai saindo pela lateral. Lateral para o Londrina. Não tem pressa nenhuma para correr lá para fazer a cobrança. O seu Ayrton. Lateral para o Londrina. Comando de ataque pela esquerda. Ômega 3 na Tuclin. O amigo do coração. Interessado no jogo. Renatinho foi lá. Deu a bola para o Ayrton fazer a cobrança. Realizada a bola com Bidia, faz o toque pela esquerda, segura a bola, a equipe do Londrina vai voltar aqui na sua defensiva, começa tudo de novo pela direita, vai pra bola Igor Bozel, já passa link de vidro gramado bem na frente do Tencati, fecha na marcação por ali número 21, Felipe Alves, Celcinho pelo meio de campo, pela intermediária, volta a bola de novo a Ícaro. E agora para Luizão. Luizão para Bidia. Bidia para Luizão e Celcinho no Globão Central. Tenta roubar a bola por ali. O Johnny tentou na primeira, mas aí com falta em cima do jogador da equipe do Londrina. Fica sentindo ali o cucuruto. Bidia foi para o chão. Falta marcada. Favorável a equipe do Londrina no meio de campo. 47,5 já. Faltando 2 minutos e meio para terminar a partida, vamos a 50, segundo a arbitragem. Copa da Primeira Liga, amanhã tem Copa Libertadores aqui na Banda B, a voz da Libertadores. E tem contra-ataque, o tricolor, atenção. Felipe Alves dominou a bola, se enrolou um pouquinho, agora sim, segurou. Ficou na dúvida, 3 em cima dele. Levantamento do Zezinho lá na ponta direita para Bruno Cantanhede, bola meio complicada. Chega na marcação junto com ele por ali, aparece bem agora Ayrton. Só protege a bola, ganha lateral. Lateral para a equipe do Londrina no campo de defesa pela esquerda. 48, só faltam 2 para terminar. O Bruno também, ele tá exausto, né? Bruno morreu, depois dos 30 minutos, nem com bonde ele vai, nem com ônibus ele volta. Mas correu bastante também, né? Tentou ali, vai pelo lado direito. Mas ele tenta de novo, lá perto ali da linha lateral, tentou direto pro gol. A bola passou bem longe do gol do goleiro Alan, do Londrina. 48 e 30, 1 minuto e meio para terminar, Londrina 2, Paraná Clube 1. Londrina vai voltando aí a encontrar o caminho da vitória, dentro da primeira liga já tinha conseguido 2. Campeonato Paranaense começou meio assim, né? Meio com torcida meio que, né? Torcendo ali o nariz, mas dentro da primeira liga o Claudio Tencati aí tem 100% de aproveitamento. 49 é o toque do Zaza e aí o último minuto de jogo. Último minuto pro Paraná Clube tentar o empate. Tem lateral Kaique pra bola no meio de campo. Atenção, bola no meio de campo. Levantado, corte de cabeça, apareceu pra tirar. Bola volta com o Johnny. Na junção do meio de campo ele procura jogo com o zagueiro Arthur. Aqui no Globão Central, abre jogada lá pela ponta direita. Tem Júnior matando a bola na barriga, colocando no chão. Já pediu o Renatinho. Bola pra ele, 19 do costado. Já virou para a marcação. Tenta o drible. Tocou pra quem vem de trás. A manutenção de bola mais uma vez é Johnny. Levantamento no comando de ataque. É pra quem essa bola passa por todo mundo. Vai Felipe Alves. E a bola sai pela linha de fundo. É escanteio para o tricolor. Já cobrado, já batido rapidinho. E cobrou mal feito. Aí tentou acelerar ali o Felipe Alves a cobrança. Acabou ganhando ali ainda lateral a equipe do Londrina. Depois da cobrança do Paraná Clube, aliás. O Kaique vai pra bola. Levantamento, últimos segundos de jogo. Levantou no pé do Celcinho. Vai terminar a partida. Falta marcada. Chegou com tudo ali também o Johnny pra cima do Celcinho. Falta marcada, é cobrar, falta e terminar. Chegamos à marca de 50 com o toque do Zaza. 50 minutos, Paraná Clube perde na Copa da Primeira Liga. Mas ainda tem chance de classificação. Londrina já tá classificado. Grupo D. Ficamos por conta de Francisco Paula Santos Silva Neto. Atenção, aí cobraram ali, Ícaro, cobrou a falta, quando o juizão vai pedir a bola. Atenção, lançamento ainda no comando de ataque. Tem bola pro Londrina. Tira essa bola daí, o levantamento lá pra dentro da grande área. Chegou agora como pôde ali, o número 62 é Ayrton. Quando ergue o braço, aponta o centro, terminou! Londrina! Fim de papo! No estádio do Café, o Londrina tem 2. O Paraná Clube ficou com 1. Vamos aos trabalhos do gramado na nossa jornada esportiva, ouvindo os personagens do jogo, Monique Vilela. E a saída dos jogadores do Paraná Clube no Estádio do Café. Com você, Monique. Aguardando por aqui, Paulo César, a saída dos jogadores para falar desse revés, né? O Paraná tinha perdido até o momento apenas o compromisso diante do Coritiba, né? Na partida lá do clássico, no Couto Pereira. Agora os jogadores agradecem a torcida. Deixa eu chegar aqui no Raia para perguntar para ele sobre esse resultado. Raia, o que, que não deu certo hoje? O que, que você entende que o Paraná acabou cometendo de falhas para não conseguir pelo menos um empate, né? Não, foi o que eu falei no intervalo, a gente acabou falhando ali na bola parada, a gente sabia que esse era o ponto forte deles, e no segundo tempo vocês viram que a gente conseguiu ter posse de bola, tivemos o gol, quase conseguimos o empate. Mas é esse espírito aí do segundo tempo que a gente tem que entrar. Tá certo, obrigado ao Rayan conversando com a gente aqui no final da partida. Jogadores do Paraná já deixando o gramado por aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali no Kaique para falar com a gente sobre esse revés. Fora de casa, o Paraná que acabou perdendo pelo placar de 2-1. Vamos ver se consigo chegar nele aqui rapidinho para falar sobre esse resultado. Seu segundo tempo à altura aí que buscamos quase um empate. Falou rapidamente o Kaique já em direção ao vestiário. Vou chegar no Jonas Pessari para falar sobre esse placar aqui na cidade de Londrina. Ele que marcou o gol hoje, né, de pênalti, cobrou muito bem o pênalti e hoje acabou perdendo. Felizmente eu consegui fazer um gol de pênalti, mas as bolas paradas não saíram como a gente vem treinando. Infelizmente saímos com um resultado negativo.